Alô? Arthur, fala baixo. Vou falar com o teu primo aqui. Alô? Eu vou falar com o Gustavo. Não quer vir dar parabéns? Alô? Tia Norma? Tia Norma, Gustavo? Gustavinho, tudo bem? Oi, tia Norma, tudo bem? Senhora, como você tá? Tudo bem? Gustavinho, como é que você tá? Faz tanto tempo que eu não te vejo. Como é que tá aí nos Estados Unidos? Tá tudo bem, tia Norma. Aqui na pandemia, né? Tá difícil, mas tá tudo bem. Tá todo mundo bem. Ah, mas você sabe que eu não posso sair de casa sem um alarde. Mas hoje não é dia de falar de corona, não. Hoje é dia de falar de você. Feliz aniversário. Ah, obrigado, tia. Que bom que a senhora tudo lembrou. Tudo de bom. Obrigado. A tia te deseja saúde. A tia te deseja sucesso. Você tá na rádio ainda? Tá fazendo rádio? Obrigado. Não é rádio, tia, mas tô fazendo é podcast, rádio. Né? É igual do cast aí, é tudo igual, é a mesma coisa. Aqui tá um calor desgraçado. Você sabe que o Arthur, eu não sei como é que ele sobrevive dentro daquela toca dele, que ele passa o dia inteiro metido vendo videogame. Ô, Rafael, tá bonzinho? Você tá sendo bonzinho com o teu irmão? Tô, tá tudo ótimo, tá? A gente grava aqui toda semana, junto. Ele tá aí? Não tá em Brasília? Achei que tava. Não, ele tá em Brasília. A gente grava junto por conferência, né? Da conferência do... aquele do computador. Que você tá me vendo agora, a gente tá... Você consegue me ver no seu... Peraí que eu vou pegar o celular. Alô? Tá alô? Me vendo? Não. Tá... Gustavo, olha aqui a planta. Gustavo, olha aqui. Tia, eu volta. Comprei essa. Tia, não, a senhora consegue tá me ouvindo? Ver. Gustavo, você viu a planta? Não vi. A gente tá só no áudio, tia. Não, ah, dá pra, não só dá pra no, ver. Só no áudio. Teve um aniversário seu? Uhum. Acho que foi de 4, 5 anos. Rafael, quantos anos que tinha o Rafael nascido? Nem sei, se não me lembro mais se era nascido. Mas você era a cara do Érico. Nessa época. Que dia, quando que ele faz aniversário? Eu vou mandar um presentinho aí pra ele. Ele gosta do LOL? Eu acho que não, tia. Ele tá mais velho já. Do League of Legends? Não. É curioso, os bonequinhos, você já viu? Tem muito aí nos Estados Unidos. O League of Legends é o boneco que joga. E ele aparece um Pokémon, mas é de pessoa. A senhora curte essas Rafael coisas, deve... tá jogando LOL? Eu vejo muito do Arthur, né? Ele passa o dia inteiro, eu tenho o que ver? Tô trancada, né? Você tá trancada aí também? Como é que é o aniversário? Passar o aniversário trancado, hein? Vai ser tudo bem, né, tia? Deve ser um muito aqui. Difícil mesmo, realmente. Vai fazer bolo, ai que bênção, vai fazer um bolo, coisa boa, gosta de bolo, né? Gosta desde pequeno, eu lembro, correndo de um lado pro outro com a boca suja de bolo. Era muito engraçadinho vocês, suas irmãs também, vão bem. Olha... Vou te falar, muita saúde e bênção nessa família, viu? É sim, tia. É sim. Ó, obrigado pela senhora ter ligado, foi muito legal. Nada! Você sabe que eu tenho que te falar um negócio. Semana passada, o Alberto, que é dono aqui da vendinha aqui do lado, né? Ele tava me falando que esse negócio de rádio tá todo de volta na internet e eu falei de você pra ele. Uhum. Eu não vou perder essa chance, essa oportunidade de falar de você. Falei com ele, ele aproveitou, me deu desconto. Você não tem ideia do preço da carne aqui no Brasil. Tá muito caro, não tem tia. Ideia do custo que é fazer uma canja. A canja americana, com certeza, dá pra fazer muito mais fácil. Uhum. Agora, o frango aqui tá pela hora da morte, Gustavo. É um absurdo. E vai ter festa hoje, teu bexiga aí? Vai ter festa, tia, vai. A gente vai fazer uma festinha só a gente aqui, né? A gente vai fazer brigadeiro, bolo. Entendi. Vai ter vídeo mais tarde pra gente entrar? Porque eu posso... Arthur, vai ter vídeo mais tarde, hein? Bota aí no computador. Hein, Gustavo, vai ter? Não, não vai ter vídeo, tia. Não. Arthur, não vai ter. Parece que não. ou não chamaram a gente, né? Ou um ou outro. Mas acho que... Não, Gustavo tá bem. Mais tarde eu faço o teu sucrilho. Oi, diga. Mas, obrigado por você ter ligado, foi muito legal. Tenho muita saudade de todo mundo aí, dá um beijo em todo mundo. E que bom que a senhora lembrou. Ah, lembro, que você sabe que eu lembro sempre, né? A gente tem uma memória que você vê que a idade, ela avança. Tia, eu vou ter que gravar. Ah, vai gravar. Vou, a gente vai gravar agora. Mimo, que bibelô. Eu vou... Vai da sua gravação ou fico aqui? Eu vou... Não, eu ligo pra senhora depois, pra gente conversar mais. Sempre foi bobo. Eu fico aqui, Gustavo. Vai lá, grava seu... Um beijo no Rafael. Um beijo na pessoa que vai gravar. Eu fico aqui. Bota perto do computador, eu quero ouvir. Mas vai demorar, tia. Não vai demorar coisa nenhuma. Terminou agora a novela das sete. Entra o jornal. Tem coisa melhor do que ouvir meu sobrinho? Do que ouvir William Bonner? Quem que eu prefiro? Meu sobrinho. Bota aí. Vai. Tá bom, tia. Eu vou lá gravar, então. Bota pra gravar. Me bota aí. E depois... Tá, eu vou deixar ligado. Já começou? Começou a gravar já? Esse é programa já. Vai começar. Arthur, vai começar aqui, vem aqui. Pode ir. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, é uma versão de aniversário. E aqui convidados pra minha festinha especial, minha festinha virtual, a minha amiga Bia! Parabéns, Guga! Bia! E aqui também convidado pra minha festinha, meu amigo Caio! Olá, pessoal! Caio! E também aqui na minha festinha, o Rafael! Parabéns! É o GugaCast! Não? Vocês viram que tá tendo a camiseta do bolo na Nerd Store? É óbvio, né? Fiquei sabendo. Vocês viram que tem uma que é marrom, que é tipo de bolo de chocolate? Excelente. Um bolo. Vocês perceberam o que eu fiz, assim? Que tipo, eu cortei completamente o clima e comecei o merchan? É por isso que você tá onde você tá, Guga. Não, eu achei que você evoluiu o clima. Mas é que eu acho que isso é festa de aniversário. Você canta o parabéns e tá todo mundo tipo, caralho, parabéns. E aí depois fica... Bom, galera, eu vou indo lá então... Obrigado por ter me chamado. Pra mim é sempre assim, é tipo, acaba o parabéns e aí é tipo, meio que acabou a festa, sabe? Foi bem pensado, mas o que eu tava pensando é que eu tinha que trazer o bolo, e o bolo é a camiseta do bolo. Melhor ainda, Gu, então siga dizendo aí, a camiseta tem marrom de chocolate, o que mais que tem? Tem a camiseta preta e branca, né? Porque são as cores que a galera gosta. Pode ser um bolo de cookies and cream, preto e branco. Que bem colocado, viu? Você é muito criativo. Obrigado. Mas... Tá rolando a mesma coisa, a camiseta é limitada, é só esse mês. Ela é limitada em tempo, a galera é limitada em tempo. Ela não é limitada em números. Então você pode comprar, vai ter lá. Só que só vai ter até o dia 31 de outubro, que é o mês do meu aniversário. É o mês especial de aniversário, que é esse que estamos agora. Por isso a camiseta do bolo. Então você tem até o dia 31 de outubro pra comprar e depois acabou. A gente nunca mais vai fazer essa estampa, é a última chance. A gente tá acabando com todas as estampas. Mas é nunca mais mesmo? Nunca mais mesmo, nunca mais. Os caras da Nerd Store, eles ficam malucos. Eles falam, Guga, essa estampa é muito boa pra gente não fazer nunca mais. Não interessa. É a última edição de colecionador, a gente vai fazer e não vai fazer mais. Você não devia ter assinado esse contrato. Agora que você assinou, a gente vai fazer assim até o fim. Então, você tem até o dia 31 de outubro. Se você comprar duas camisetas, você ganha um adesivo. Se você comprar três camisetas, você ganha uma eco bag que também tem um bolo desenhado. E a palavra bolo. E se eu comprar quatro? Aí você ganha eco bag também. E você vai ter comprado mais uma camiseta. Legal. E eu nem sei se cabem quatro camisetas na eco bag. Eu acho que sim. Você tem que ir em nerdstore.com.br/gugacast e aí você pode ter a camiseta do bolo. Eu já contei pra vocês que nos Estados Unidos, o termo bolo é um termo policial. Quê? É sério. Significa be on the lookout, né? Tipo, ó, fica de vigia, vigia aí. Então, assim, quando tem um cara que eles estão procurando, eles põem a foto do cara e escrevem embaixo, bolo. Então, quando eu usar essa camiseta nos Estados Unidos, as pessoas vão achar que eu estou na procura de bolo, porque vai ter o desenho do bolo e vai estar escrito bolo. E é tipo, então é um boloception. Ah, mas aí é legal, porque aí é tipo, nossa, esse cara gosta muito de bolo, que ele tá na vigia pelo bolo, assim. Uau. Exato. Talvez, no ano que vem, talvez a gente possa fazer uma estampa escrito na vigia pelo bolo. Boa. Na vigia pelo bolo. Nerdstore.com.br/gugacast, vá lá e compra o seu bolo antes que acabe. Rafael, que histórias que a gente tem pra minha festinha de aniversário podcastal desse ano? Temos uma história maravilhosa de uma festa de aniversário que dura 24 horas. Sério? Sim. Challenge accepted. Eu vou ter que fazer isso. Nossa, meu fígado não aguenta, Guga. Não faz isso, não. Ó, já vou deixar a promessa aqui pra vocês, Caio e Bia, meus amigos do peito que vieram pra minha festinha. Quando essa pandemia acabar, a gente vai fazer na próximo aniversário, vai ser 24 horas. Vocês estão comigo? Combinado. Jesus. Pode ser assim, é, tipo, vai ser 5 horas de festa, aí 2 horas de naninha conjunta. Isso. Aí depois tem mais 3 horas de, sei lá, de filminho. Aí, aí dá pra fazer 24 horas. Ah, é, a gente pode fazer um The Low Key Day, sabe? É uma coisa assim, tipo, um dia com o Guga. É como se a gente estivesse ganhando uma promoção, sabe? Tipo, ah, ganha um dia com o Guga. Ah, não, Bia. Cê, aí cê... a gente toma café. Você tá trabalhando tempo demais no Braincast. Só que ao invés do Celso Portioli, é o Guga. Isso, isso. Aí a gente come um brunch. Aí a gente não, conversa. Não, Bia, não. Coisa de velho, Bia. Você tá trabalhando tempo demais no Braincast. Vamos pra casa. Nossa, muito difícil acompanhar você, Guga. Peraí que eu vou ligar pra minha nutricionista pra começar aqui um... Eu preciso me condicionar, né? É um projeto aniversário do Guga 2021. Isso. Sabe, tipo, projeto verão? É isso. Exato. Você tem um ano, olha aí. Mas, olha só, na festa 24 horas, vocês vão poder dormir, você pode assistir vídeo no telefone, você pode fazer o que você quiser, você só tem que estar lá durante 24 horas. Parece uma prisão. É, não sei se é, não sei é tipo, se é festa, se é uma punição. É tipo um Big Brother. Vai ser no bar, cara. Vai ser no Partizans. Óbvio que vai ser legal. A gente vai... Não, a gente vai entrar no lugar, o Guga vai colocar a tornozeleira eletrônica em todo mundo. Eu só me imagino, tipo, me arrastando pra baixo de uma mesa com o Corraine, tipo, você tá assistindo Friends? Eu posso ver com você? Chorando já. Por favor, eu quero ver esse episódio. Rafael, que outras histórias a gente tem aí? Temos histórias de crianças criando independência nas festinhas de aniversário. Legal. Temos ainda uma mulher que organiza festas como o Gustavo recomenda. Ok. E um cara que organiza festas ainda melhor do que o Gustavo recomenda. Challenge accepted também. Ok, então. Então só nos resta ir pro jogo. Bora! Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do PicPay. O PicPay é o canivete suíço dos meios de pagamento e dá pra fazer um monte de coisa com ele. Dá pra transferir dinheiro e até pagar uma cerveja virtual pros seus amigos, comprar crédito pra jogos ou pra delivery na PicPay Store, dá pra pagar assinatura de serviço de streaming, dá pra pagar cartão de transporte, Uber e até ter acesso de graça a conteúdos exclusivos na internet com o PicPay Login. Dá pra pagar, tipo, TV por assinatura? Caramba, maluco, você veio até aqui só pra isso? Mas dá sim, é só baixar o aplicativo para iOS e Android clicando no link que está aí no post. Parece que eu tenho um jogo surpresa, é isso? Um jogo surpresa. Hoje eu trouxe um jogo, eu estava pensando em que jogo que eu apresentaria e eu perguntei pra minha filha, meia hora antes do programa começar, e ela deu essa ideia maravilhosa, a Amanda, Amanda Mafra, deu essa ideia de fazer um jogo de presentes. Que legal. Posso considerar que esse é o presente da Amanda pra mim? Pode considerar que é o presente da Amanda. Oh, e este... que fofo. Este jogo eu batizei ele de presente de Gu Grego. Gu Grego parece algo tão errado. Parece, né? Que parece presente de Gu Grelo, né? Ou de Cu Grego, né? Alô, o seu Gustavo Mafra? Aqui é o Zorba, da transportadora Parmênides. Tô bem. O seu Diógenes mandou uma carga aqui pra você. Tô com o caminhão cheio, tô cheio de entrega pra fazer. Ah, não vai descer então. Tá bom, ó, vou te falar o que tem aqui. Calma aí, ô seu espartano. Tá aqui, ó, tem aqui um voucher pra fazer uma trilha em Ilha Grande. Como assim nunca? Tá. Aqui tem também uma passagem de ônibus do interior de Goiás até Campinas. Também não? Ô, seu Gustavo Mafra, eu tô achando que o senhor é um cínico. Você não quer nada? Tem outro aqui. Esse tem um bilhetinho. Esse é do primo do árabe. Ele te deu 2 gatos. Eles são igual. Não também. Um mês de suporte técnico com o senhor Flanover. Também não. Uma partida de Street Fight numa festa com o senhor Corraine. Não. Consulta com o Dr. Benelli. Não. Aí fica difícil, né, ô, seu Gustavo Mafra? O Heráclito tá falando que o meu tempo tá acabando. Eu preciso ir. Depois se entrega o resto. Adeus. O jogo funciona da seguinte forma. Cada um de nós bolou, antecipadamente, 3 presentes que a gente gostaria muito de dar para o Guga. O céu é o limite, porque a gente não tem obrigação de dar esse presente depois. E às vezes ele nem existe no mundo. Então, a gente apenas pensou em presentes para o Guga. e a gente vai falar quais são os presentes. O Guga vai ter que escolher um deles, vai dizer qual dos três que ele gostaria de ganhar e vai tentar adivinhar quem disse que era aquele presente. Cara, que jogo maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado, Amanda. Muito obrigado, Amanda, e obrigado a vocês por terem participado, mas é tipo um amigo secreto barra invisível barra oculto, ao contrário. É isso. Oh, e parabéns por seguir a lei 8749, que obriga a falar amigo invisível, oculto e secreto sempre. Também conhecido como lei Paulo Nunes. Para cada acerto que você fizer, você ganha 10 pontos. Cada pessoa que tiver o seu presente escolhido ganha 10 pontos. E na última rodada tem um super boost em que cada acerto vale 11 pontos e cada presente escolhido vale 11 pontos. Tá bom, você que vai ficar contando isso, né? Porque eu não entendi nada. É. E só eu participo, é isso? É um jogo com... é eu contra todo mundo? É, eu, o Caio e a Bia escolhemos os presentes, eu vou falar quais são, e quando você disser quem escolheu, vai poder explicar a ideia do presente. Ah, e aí essa pessoa ganhou também. E aí essa pessoa ganha 10 pontos. É, na verdade, a disputa é entre eu, o Rafa e a Bia, na verdade. Exato. Então, na verdade, eu não posso ganhar. Você já ganhou. De fato. Porque o nome... eu ganhei no momento que o nome do jogo era Presente de Gu Grego. Eu e a humanidade ganhamos nesse momento. Exato. Se você acertar quem escolheu esse presente que você quer, você ganha 10 pontos também. Então você pode ganhar o jogo, sim. É uma disputa entre nós quatro. Se você tá dizendo... parece muito frango imobiliário, né? Cara, nem te conto, porque a Amanda falou assim... o que a gente podia fazer nesse jogo era que cada participante apostasse em qual presente ele vai escolher. E aí você daria pontos pra quem acerta. Eu falei, não, filha, tá parecendo muito um outro jogo. A prova de que ela é tua filha, né? Ela é minha filha, ela é meu orgulho de ter criado a partir do nada... e só porque eu pedi ela ter criado um frango imobiliário de aniversário. É, realmente. Esse teste de DNA aí é totalmente desnecessário. Um beijo, Amanda. Mas é legal que fica a lembrança que é o frango imobiliário que nunca mais vai ser jogado, né? Então, pelo menos, ficou próximo. É, ele é um pouco menos complexo que o frango imobiliário, né? Porque ele não chega à glória do frango. Do frango. Isso. Gustavo, primeira rodada. Que presente desses você escolhe? Uma coletânea de filmes para ver no avião, uma máquina de bolo instantâneo ou uma camiseta da Avril Lavigne? Nossa, cara, todos os presentes são muito bons, né? Peraí, a camiseta da Avril Lavigne é uma camiseta com a estampa que tem a cara da Avril Lavigne nela ou é uma camiseta que pertenceu à Avril Lavigne? Não tem explicações. Você tem que escolher. Ok. A camiseta da Avril Lavigne seria muito legal. Essa é uma época de distanciamento social, né? E Avril Lavigne foi quem inventou isso, né? Basicamente. Tirando a foto com os fãs, né? Em que ela fica num canto do palco e o fã fica no outro. É, então. Essas fotos tem uns fãs que tentaram ficar perto, os caras estão praticamente assim, em 90 graus com a cabeça perto dela, assim. É, o cara tá fazendo yoga. Que shit, que triste. É, mas enfim, ela inventou o distanciamento social, então eu acho que coletânea de filmes pra ver no avião é importante uma certa espontaneidade. Então, embora seja legal ter uma coletânea, o filme do avião ele tem que vir até você, assim como a comida do avião. Então você pode agora tentar adivinhar quem foi que escolheu pra você uma camiseta da Avril Lavigne. Eu acho que foi o Caio, porque ele também é fã. E atenção, quem ganhou pontos nessa rodada foram Caio e Guga! Yes! Aí, Caio, toma um high five à distância pra você. Eu sabia que você ia escolher a camiseta da maior filósofa dos nossos tempos. Grande Avril Lavigne. E poliglota, eu quero, né, ser sua namorada. É. Você precisa de uma nova. Eu recebo tweet até hoje, cara. Das pessoas ficando putas que nunca tinham ouvido a versão em português da namorada. Ok. Dessa rodada, Guga saiu com 10 pontos, Caio saiu com 10 pontos. Vamos para a segunda rodada. Guga, que presente de Gu Grego, que Guga Gift você escolhe? Gu Gift. Um pacote de 7 meias sem par, um Super Sky Filé ou um carro em que a marcha é do lado esquerdo? Cara, por que eu ia querer um pacote de 7,5 sem par? Eu tendo a escolher esse só pelo mistério. Mas eu fico pensando, o carro, o câmbio é do lado esquerdo, mas o volante também é do lado esquerdo? Então, tipo, ele fica na porta? Não é possível ter detalhes. As coisas são o que elas são. Parece quando a gente volta no tempo e mexe alguma coisa, e a gente volta pro presente e tá tudo zoado. Aquele filme lá que os Beatles não existem, sabe? O Yesterday. Exato, é. Tem várias pequenas coisas que estão estranhas também. Exato, agora o câmbio fica na porta, as meias não tem par. E não existe mais Super Burger, é só o Super Sky Filé. Eu vou escolher o carro com câmera na porta porque eu achei surpreendentemente interessante. Ok, e quem você acha que foi que escolheu esse presente pra você? Nossa, eu não tenho ideia, porque todos são muito bizarros. O Super Sky Filé é coisa sua, só pode ser. Eu vou dizer que é o Caio de novo. E quem pontuou nessa rodada foi eu, somente eu. Aê! Quem falou do Super Sky Filé? Fui eu. Porra, Caio, você é muito insider, cara. Você realmente passou muito tempo com a gente. Caio tá de parabéns porque ele te enganou, ele dominou a sua mente e eu conseguiu te tirar esses 10 pontos. Ah. Parecia inofensiva, mas fez o quê? Te dominou. Ok, ok. Gustavo, terceira rodada, valendo 11 pontos. Qualquer um pode ganhar ainda. O sistema de pontuação que eu criei, que o último vale 11 pontos, permite que mesmo a Bia, que não ganhou nenhum ponto, seja campeã desse jogo. Yes! Não é demais? É demais, cara. Parabéns. O aniversário é meu, mas quem ganha os parabéns é você. É isso aí. Caralho. Tava faltando esse clichê. Gustavo, o que você escolheria para ganhar de aniversário? Um pedaço de pizza de hot dog? Um pônei que canta a vinheta da análise musical? Ou um anel que te dá o poder de ser invisível só quando você menos precisa? É tipo a menina do Caverna do Dragão, né? Porque o poder dela é exatamente esse. Um pedaço de pizza de hot dog, era isso? Isso. Ou um pônei que canta análise musical? Isso. Pô, o pônei que canta análise musical, né? Não tem como passar isso. Primeiro que tem um pônei é o sonho de toda criança. Ele canta ainda? E a música da análise musical? Eu imagino o pônei nas duas patinhas de blazer, sabe? Chegando escorregando, assim. Tipo, com o microfone só perto do casco, assim, que nem em desenho, porque ele não tem mão pra fechar. Só flutuando, né? Ah, ele canta, porra. Flutuar o microfone é rápido. É tranquilo. Eu escolhi o pônei. Ok, e quem você acha que escolheu este maravilhoso presente para você? Foi Caio Corraine, Bia Fiorotto ou eu, Rafael Mafra? Eu acho que foi a Bia. E atenção, quem escolheu este presente foi Rafael Mafra, eu mesmo! E eu sou o grande campeão do jogo que eu inventei. Rafael, que minha filha inventou. Eu sou o grande campeão desse jogo. Eu quero jogar isso todo aniversário. Foi muito legal, cara. Muito, muito obrigado pela homenagem a todos vocês. Então foi um presente da Amanda pra você e pra mim também, porque eu ganhei o jogo. E também no Caio e da Bia, que se deram o trabalho de criar os presentes. Criar os presentes maravilhosos que eles criaram. E criei ainda olhando aqui pro meu Caio, né, e falando, amor, eu tenho que criar um presente em 10 minutos. E aí eu falei, uma máquina de bolo, por exemplo. Ele, bom, mas e bolo instantâneo? Ótimo. Eu já anotei, sabe? Os meus eram máquina de bolo, o anel da invisibilidade inútil e pacote de 7 meses sem par, baseado em fatos reais, porque eu perdi um par de meia hoje. Isso foi surpreendente. É, perturbou um pouco o Gustavo, né? Eu gostei disso. Perturbou. Porque assim, eu quero que você entenda que você não consegue nem usar. Ah, foda-se, vou usar meia diferente. Mas são 7. Sempre vai ter uma sem par, sabe? É, você tem que fazer um rodízio, né? Igual quando você faz rodízio com step. Rodízio dos pneus com step. É pra tocar no seu coração, assim. Só depois de 7 rodízios é que elas vão estar parelhas. Gastas igualmente. Exato. Isso. É, ok, vamos pras histórias. Muito obrigado. Foi muito divertido. Foi a melhor festa surpresa que eu já tive. Que demais. Vamos pras histórias? Vamos. Bó. Alô? E aí, Cláudio? Beleza, cara? Quem é? Toma no seu cu. Feliz aniversário. Fala, Guga. Tudo bom, cara? Como você sabe, todo aniversário eu te ligo pra pedir conselhos, porque você ficou mais velho que eu por 2 semanas, então você alcançou uma sabedoria que eu não tenho ainda. E eu quero acelerar isso. Eu quero ter essa sabedoria agora, não quero esperar 2 semanas. Então me fala, cara, como é o outro lado da experiência? Cara, eu vou te falar que hoje é só meu primeiro dia, assim, à sua frente. Eu já vou te dizer que o mundo inteiro se abriu na minha frente e eu acho que eu não vou conseguir passar o que você precisa saber. Então eu só vou te dar um conselho. Cara, esse ano é o seguinte. O conselho que eu vou te dar é que tudo que você precisa saber tá lá no meu livro, Como Se Eu Soubesse o Que Eu Estava Fazendo. Cara, vai lá, larga o que está fazendo, pega o livro e você vai entender. Sério, cara? É esse o conselho que você tem pra me dar? Vai pra eu, cara, ler o seu livro? É só isso, cara. Sério, confia em mim. Você não vai entender agora. Eu não entendo que você tá confuso, mas no dia 25, no seu aniversário, Daqui a 15 dias você vai entender. Mas por quê? Por que você quer ler esse livro agora? Cara, tem vários ensinamentos lá. Você sabe que a gente aprende por bons e maus exemplos. E tem vários ensinamentos lá que você pode tirar. Por exemplo, você lembra quando eu fui no GugaCast e contei pra você a história, pra você e pro Rafa, a história do namoro e amizade? Uhum. Quando eu fui no programa do Silvio Santos? Eu tava lá, cara. Então, cara, mas essa história agora, ela tá contada, assim, nos mínimos detalhes, com fotos, e você vai tirar uma lição importante de lá. Eu acho que você deveria ir lá e reler. Tá bom, Cláudio, mas... Não, calma. Tem muita sabedoria aí. Você precisa ler que você vai entender, tá bom? Tá bom. Mas olha só... Não, cara, mas também, acho... também tem a história de quando eu fugi de casa aos 15 anos pra São Paulo, lembrando que eu morava em Brasília, pra assistir o show dos Ramones, cara. Não pode perder essa história. Ok. Cara, é isso. Tem um monte de histórias lá, eu te falei algumas, mas tem um monte de histórias lá que você vai se divertir, eu tenho certeza que você vai gostar. Você, principalmente, que é um cara super ocupado, você pega esse livro e lê super rápido, porque ele é gostoso, amigável, você vai curtir demais, cara. Vai por mim, só faz isso. Posso falar agora? Tá bom, cara. Tá bom, Guga. Falei. Eu já li o seu livro, Cláudio. Foi eu que escrevi o prefácio, cara. Por que você tá me mandando ler de novo? Eu já li essas coisas. Guga, eu sei. Só faz o que eu tô mandando, só lê o livro, que tudo vai fazer sentido no seu aniversário. Tá bom. Falando em aniversário, eu posso postar isso no GugaCast? Posso publicar isso no episódio especial de aniversário? Eu gravei essa ligação, eu ia te falar, mas você não me deixou falar. Claro, cara. Pode. Inclusive, ainda tem alguns livros para quem quiser comprar. É só entrar lá no www.claudioabreu.com que você consegue comprar os livros e chega para qualquer lugar do Brasil. Mandou bem, cara. Mandou bem. Aproveitou a minha ligação de aniversário e fez esse jabá no GugaCast. É o meu presente de aniversário para você. Ah, esses jovens. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos episódios dessa temporada que está na sua reta final? Tudo bem, Gustavo. Para esta reta final, nós precisamos de histórias de aventuras. É a sua hora de brilhar e mandar aquela história de uma aventura que você não esperava e acabou vivendo. É, ou qualquer história, né? Aproveita para mandar qualquer história. Eu não sei se qualquer história encaixa como aventura, mas quase qualquer uma, né? Quando você pegou aquele ônibus e foi pro lugar errado, essas coisas. Colher de chá aí do Rafael para você. Queremos histórias de decisões idiotas. Quando era óbvio, a vida estava em modo tutorial e você escolheu não seguir a seta vermelha apontando para a entrada da caverna. E histórias de Black Friday, nosso episódio clássico de histórias de Black Friday, histórias de compras, de promoções, em que você se deu muito bem ou se deu muito mal. Queremos ouvi-lo. Ok, vamos começar a ler a história aí, porque essa festa vai muito longe e eu já tenho que preparar uma festa de 24 horas para o ano que vem. É isso aí. Quem lê a primeira? Caio, você lê a primeira? Leio. A primeira história tem como nome Fora de Rumo. Que são esses títulos, Rafael? Vamos ver se vocês adivinham. Fora de Rumo. Eu vou dar uma colher de chá e vou dizer pra vocês que no último aniversário do Guga foram nomes de filmes do Nicolas Cage. São filmes do Liam Neeson? Não. São filmes do Jeff Goldblum? Não. Tá bom. Pelo título das próximas, eu acho que é os filmes de uma atriz. Mas vamos lá. Olá, Guga, Rafa, Kai e Bia. Meu nome é Arr. E venho de uma cidade catarinense muito pequena. Eu imagino que não seja Criciúma, por exemplo. É. Eu vou deixar passar, a gente precisa começar o episódio. Pelo amor de Deus. Venho contar a história da minha festa de 15 anos, na qual tudo fugiu do controle tão rapidamente quanto a riqueza do Eike Batista. Nossa, você lembra do Eike Batista? Eu gosto da Narcisa. Ai, que Batista! Caiu meu beijo pra Narcisa. Beijo, Narcisa. Abraço. A história começa com o meu desejo de ser diferente do resto das meninas, que têm a tradição de festejar o debut em festas caríssimas, com longos vestidos brancos e a utopia de ser vista como uma princesa. Decidi fazer Rafael, uma festa... Né? Socorro. Que susto. Longos vestidos brancos e a utopia de ser vista como uma princesa e momento Alura. Vai. Bom... Longos vestidos brancos e a utopia de ser vista como uma princesa. Tem tudo a ver. Para que o seu desejo de mudar... Para Não, que o eu seu mudar. Desejo... Criciúma e Alura. Vai. Quê? Meu Deus. Se você quer mudar de cidade, ou quer se mudar para Criciúma, ou qualquer outra cidade do seu gosto, uma das oportunidades que você tem é se recolocando no mercado de trabalho ou dando um upgrade na sua carreira. E como você pode fazer isso? Com um dos mais de 1000 cursos que você tem com apenas um plano na Alura. E você tem um desconto de R$100 no link alura.com.br/promoção/GugaCast. Parabéns, Rafael. Esse homem, ele tem... Olha, a gente tá aqui na temporada de Nobel, né? A galera ganhando Nobel de Ciência, Nobel do não sei o quê. Nobel do momento Alura, eu acho. Eu voto nisso. E, ó, R$100 dá pra ir até Criciúma, se você tiver em Água de Chapecó, Antônio Carlos, Afiúna, Arabutã. Dá pra ir até Criciúma, se você estiver do lado de Criciúma. Ascurra. É o que eu tô falando, Balneário Camboriú, Balneário Gaivota, Balneário Rincão, Bandeirante, Barra Bonita, começou. Caçador, Calmão, em todos os lugares, R$100, provavelmente você chega em Criciúma. Isso. Muito bom. Guga, só posso te dizer uma coisa, parabéns. Vamos. Continuando a história aqui da nossa querida ouvinte. Decidi fazer... Ela queria ser, né, diferentona. E ela decidiu fazer uma festa em uma chácara gigante. Com lago, piscina, campos e casinhas pra dormir. Caraca! É, com 15 anos, essas casinhas pra dormir, né? É, dormir. De modo incomum também, era adiantada na escola. E com 15, já estava acabando o ensino médio, com pessoas muito mais velhas do que eu. Nossa! O desespero começa ao convidar as pessoas, que não é uma tarefa fácil, principalmente no mês de janeiro. Todo mundo viajando, ninguém confirma presença, e o medo de não comparecerem só cresce. Então, decido, em um momento de medo de fracasso, convidar qualquer pessoa que esteja na minha lista de contatos do WhatsApp. Lele. O primeiro grande erro. É, mas errou demais, errou aí, demais. Aí, babou. História de erro, hein? Na chácara. Nossa senhora, mas é aquela trivela que vai pra arquibancada. Então, começo os preparativos, compro mil coisas e fico animadíssima. Afinal, todos iriam dormir lá, o que faria a festa durar mais de 24 horas. Muito bem. Continuando, chega o dia da festa, um tempo maravilhoso e várias pessoas chegando. Quando eu digo várias, são tipo 30 pessoas em uma festa que era pra ter 15. Ah, ok, o ratio tá tranquilo ainda. Tá tranquilo. Um grupo de meninos chegou dentro da caçamba de um mini caminhão. Que isso? Sábado de sol. Chegaram em Romaria, né, abanando o chapéu, assim. Na verdade, pra comer feijão, né? Eles chegaram tocando, é de sonho, de nós. Eles, Ai, que lindo. Gente chegando de moto e carros abarrotados de criaturas desesperadas por comida, bebida e diversão gratuita. Tudo ocorre bem durante a noite, quando todos estão levemente alcoolizados, eles eram mais velhos, risos, e começam as brigas e surtos. O drama, né? Ai, caraca. O pânico invade minha mente, tento controlar toda a situação, afastando os briguentos, dando atenção para certas pessoas e gerenciando comes e bebes. Ah, é muito... Gente, para! Solta o Sérgio, para! Que é isso, meu? Vai pra lá. Sônia, tira ele daqui. Nossa, que saco. Saco. Cara, é a festa dela, velho. Por que que ela que tem que fazer essa porra desse meio de campo? Mas quem é a debutante nunca se diverte muito, assim. As festas de 15 anos que eu fui, na época do circuito de festas de 15 anos, né? Que é quando você tem 15 anos, todo mundo tem 15 anos. Todo mês tem uma. Todo mês. É tipo um mini casamento, né? É sempre um mini casamento. E aí teve um que eu fui uma das 15 madrinhas que dança, né? E, cara, a minha amiga, ela não sossegou um minuto, assim. Era, tipo, vários dramas adolescentes acontecendo, e aí ela, como anfitriã, se sentia na obrigação de ajudar e de ir lá. E não sei, ela terminou a festa cansadíssima. Ah, eu já queria então adiantar, se você tá ouvindo esse podcast agora, você, garota de 14 anos e meio, que vai, né, debutar logo em seguida, foda-se, a festa é tua, sabe? Nossa! Amiga, pelo amor de Deus, o conceito de debutar é você ser apresentada pra sociedade. Isso é feudal. Vai viajar, esquece. Vai fazer outra coisa, vai curtir. E se quiser a festa, faz a festa. Mas não fica nessa porra de ser babá de marmanjo, não, gente. Pelo amor de Deus. E chama a gente se puder. Obrigada. É, não convida todos os seus contatos do WhatsApp. Não faça isso também. É, até porque se eu fizesse uma festa e chamasse toda a minha lista do WhatsApp, ia chegar lá o cara das verduras, o cara do ar-condicionado. Não que eles não mereçam ser convidados, né? Mas a gente não tem muita intimidade. Puta, ia chegar todos os assessores de convidados do Mamilos, convidado do Braincast. Quem queria da minha lista? Ia ter um monte de mina aleatória do Tinder. É, que você grava assim, né? Gabi Tinder, Clara Bumble. Com certeza. Né? Todas. Desculpa, gente, mas sim. Você precisa ter um norte, tá tudo bem. Tem que ajudar o pai, cara, porra, não tem como. O pai, coisa. Gabi Tinder. Essa aqui é a Lu Tinder. Essa aqui é a Dani Tinder. Você pode separar a festa por aplicativos, assim. Então é a mesa do, sim, Bumble, a mesa do Tinder, a mesa do Happn. Lu Tinder. Essa aqui é a menina do cachorro Bumble. Essa daqui é a... Tem umas que eu não lembro nem o nome. Muito bem. Seguindo. Até que, em certo momento, tudo acaba. Aí vejo que estou ferradíssima. Afinal, a chácara é longe da cidade e ninguém dirigia até lá para buscar nada. Então liguei para um supermercado que enviou dois garotos e a ração para o gado enfurecido que dançava ao som de músicas ruins na beirada da piscina. Eu não entendi, cara. Peraí, tinha ração para o gado que dançava na beirada da piscina? Comida para os amigos dela. Ah, entendi, tá. Eu achei que era realmente ração e eu tava... Não. É numa chácara, pode ter gado, exato, né? Exato, foi o que eu pensei. Ela, puta, ainda teve que alimentar os animais. Caraca, ela tava, né, fazendo a festa na fazenda da Record, né? Você tem que estar no reality show e cuidar dos animais. É. Entretanto, fiquei com pena dos garotos entregando, pois já os conhecia de longe e seus olhos brilhavam e imploravam para ficar na festa. Convidei mais os dois. As pessoas vão enlouquecendo durante a noite, umas 3 da manhã todos vão dormir. Afinal, próximo dia haveria mais. De manhã cedo... Peraí, como assim de manhã cedo? Nossa. Você tá de sacanagem que você vai fazer esse picote de 3 da manhã até de manhã e nada aconteceu. Aparentemente nada aconteceu. Tá que eu parei. Não que ela saiba. É. É. De manhã cedo começa a novela de um casal de amigos. É Lu Tinder e Dani Tinder. Lu Tinder e Dani Tinder que haviam se separado de modo conturbado no ano anterior. Porém, ele, Dani Tinder, é muito galinha. E vendo várias garotas de biquíni, acaba ficando com uma e causa um surto psicótico em Lu Tinder, que assistia tudo, nossa, de longe. Nossa, eu amo! Aí começou os bafão. Amiga, segura meu brinco. Amiga, eu vou lá com ele, me solta. Eu vou falar com ele normal, me solta. Parece... Gostei muito. É legal. Não tô bêbada, olha aqui. A Bia tem os personagens na cabeça, é muito legal. Sim. Ela vai desdesenhando as situações. Não é personagem, ela já viveu isso. Ela foi uma garota de 15 anos. Exatamente. Tento apaziguar a situação, mas Lu Tinder se decide e acaba passando o rodo com o intuito de vingança. Eu amo! Eu quero estrago, caralho! Vai, Lu Tinder! Agora tá realmente parecendo o episódio da Fazenda. É. No fim, uns 5 caras em 2 horas foram vítimas dela. Aí. Perfeito. Minha mãe assistia tudo de longe e lançava-me olhares de desaprovação. Eu nem sabia que a mãe tava... É, porra, tinha a dona Batista, né? Porque ela é a Millie Batista, o pai é o Wake Batista. Isso, isso. Ela é a Senhora Batista. Senhora Batista. Aí, a loucura toma todos. No lago, que tinha uns 3 metros de profundidade e um toboágua de interior, feito com lonas, de mais ou menos 20 metros. 20 metros? Nossa, gente. Como surfistas... 20? Não, 20? Não, 20 nem fudendo. Não, 20. Ah, mas deve ter um morraço antes, né? Não, não é 20 pra cima, Bia. É 20 no chão. Porra, mas mesmo assim, quanto tempo que passou esticando o lodo? Não, 20 eu acho que é fique. Vai. Não, olha, pode ter, viu? Menos que isso é muito pouco também. Manda na DM pra mim. Eu quero ver, não precisa se identificar, mas eu quero ver. De mais 20 metros, decidem descer de pé como surfistas, só que ao invés de cair na água, cairiam para os lados em um barranco repleto de pedras. Ótima ideia. Ótimo, excelente. É esse tipo de comportamento que a gente espera da juventude. Que a juventude é invencível. Mas vocês sabem, e aí de verdade, o nosso cérebro, ele só termina de se formar aos 21 anos. Então, assim, tudo isso é totalmente comum. Uhum. Com certeza. É. Eu fiz coisa pior. Ah, eu também. Todo mundo tem a moeba na cabeça. Controlando situações e não aproveitando nada da minha festa, ainda ouço o namorado da minha amiga falar atrás de mim essa frase. Nossa, acho que vou ter que virar amigo da filha do Wake Batista pra vir em mais festas assim. Fico aborrecida e penso que nunca mais darei uma festa. Ó. Oh. Acaba a suposta festa perfeita e diferenciada sentada no chão, fugindo dos problemáticos e comendo docinhos sabor churros. Ah, pelo menos isso. Porra, docinho sabor churros. Mas assim, ó, deixa eu levantar uma denúncia aqui. Vai, denuncia. Que eu queria aqui levantar a questão... Fazer uma denúncia sobre a máfia dos churros. Porque... É muito apropriado, realmente. Não, me escuta, faz sentido. Porque acabou, entrou no imaginário brasileiro que qualquer coisa polvilhada de açúcar e canela é sabor churros. Você tá correto. E não é? Quando, na verdade, pra mim... Uma parte intrínseca da experiência churros, TM, é o doce de leite. Sim, sim. Só que agora qualquer merda tô comprando muito donut ultimamente, porque tem uma porra de uma... Eu mudei de casa, tem um negócio de donut aqui do lado de casa. Que beleza. Ah, o donut de churros. Porra, vamos comprar o donut de churros, né, porra? Caralho, meu, é excelente. E é só polvilhado o bagulho. Eu falei, caraca, cadê o doce de leite? Ué, é um bolinho de chuva gigante, é isso? Exato, é um bolinho de chuva. Então... Não vem um molinho pra você molhar ele no doce de leite? Vem nada. Porra. Vem nada. Era só o donut normal com açúcar e canela por cima. Então fica aí a denúncia. Porra, churraria gourmet da casa do Caio. Não vem nada, Guga, que o Guga tá acostumado às coisas dos Estados Unidos. Guga, aqui é o Brasil, a gente não merece nada. 2020, é a gente, o brasileiro não tem nada. Todo dia a gente acorda brasileiro, vai dormir brasileiro, não ganha nada. Não, eu acho que não. Eu não concordo com você nisso não, Bi. O brasileiro inventou o pão na chapa. O brasileiro inventou o peru mineiro na França. Ele inventou o pão com requeijão na chapa. Não. Não tô falando das nossas invenções. Tô falando do que a gente ganha. Ah, você entendi. Falou, pô, mas não vem nenhum molinho? Bicho, a gente não merece o molinho. É, tá bom. Não. É, fica aí a denúncia e o recado que basta de churros sem doce de leite. Basta. Exatamente. Basta. Mas fica aí também a sugestão pra churraria gourmet, que fica perto da casa do Caio. Não, é donuteria, né? Donuteria. Donuteria gourmet. Pra que eles coloquem um sachêzinho de doce de leite junto com esse donut aí. Exatamente. Sabe o que tem aqui perto também? Uma saladeria. É mesmo? Gourmet? São Paulo é maravilhosa demais, cara. Ô, cidade desgraçada. É bom que comendo donut todo dia, é bom que a outra refeição seja uma salada, né? É. Exato. O famoso exato. Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, né? E é isso que a gente merece, saladeria e 40 graus. E se você polvilhar um pouco de açúcar e canela na sua salada, ela pode ser uma salada sabor churros. Fica a dica também. Fica. Vou pegar um pepino e polvilhar no açúcar e canela. Churros vegano, meninas. Exato. Não tem a galera que faz macarrão de... Macarrão de abobrinha, é mó gostoso. De abobrinha ralada? Vai lá, tá valendo tudo. Bom, dito e feito, nunca mais serei anfitriã de festa alguma. Tadinho. E acabei me tornando um dos malucos que enlouquece na casa dos outros e quer surfar no toboágua. Desculpem pelo long e-mail, obrigada pelo ótimo podcast, filha do Roberto Justus. Não, mentira, do Eike Batista. Eu vou dizer que... muito obrigado pelo seu e-mail, parabéns, feliz aniversário. Eu vou dizer que eu vou cancelar a minha festa aí de 24 horas do ano que vem, que eu tinha prometido na abertura do programa. Por quê? Vamos fazer 12 horas? É realmente... Melhor. Muito. Ah, não, mas agora vai ter, não queria... Não tava Não. Agora vai ter 24. Se não vai ter 24 horas. Precisa ter um tobogã de 20 metros. Não, cara. De 24, não, 24 metros, 24 horas. Não vai ser na fazenda, vai ser no Partisans. Mas tem uma ladeira ali do lado, cara. É só estender a entrada do Partisans já é uma ladeira. A gente bota uma tábua ali e vira tobogã. Ei, que isso? Tá bom, feito. Justo. Combinado. Joga um pouquinho de omo lá, joga água, dá umas pesadas e pronto, tá escorregando. Ai, gente, eu vou levar a minha irmã, que é dentista, pra consertar os vários dentes quebrados que vão acontecer nessa festa. Opa, só queria deixar claro, se você tá curtindo essa festinha pro Gustavo, esse episódio continua com o nosso conteúdo exclusivo lá no Hotmart Sparkle. Vai ter mais um monte de piadas e histórias de aniversário e quase 1000 episódios só para assinantes. Você pode ouvir tudo por um mês sem custo, pagando com o PicPay, que te devolve 100% do valor do primeiro mês. Então vai lá experimentar. Acessa gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicadinho. Vai lá, gugacast.com/assine. Quem lê a próxima? Posso ler a próxima? Pode ler a próxima. Leia. Essa história se chama Amigas com Dinheiro. Filmes da Rachel, exatamente. Da... Como é que é? Jennifer Aniston. Isso. Você também é uma Faniston? Eu sou super Faniston, eu gosto muito dela. Ok. Eu sou aquela pessoa que vê ela na capa da People sendo super perseguida, eu fico tadinha, né? Quando que a Jennifer vai ter um descanso da imagem dela, sabe? Pobre Jennifer. Eu fico muito pobre, Jennifer, e a sua fortuna. É nada, cara. Essa indústria da fofoca massacra essas meninas, essas mulheres aí. Mas isso é assunto pro Mamilos. Vai. Posso falar? Posso ler? Tá. Posso ler? Peraí. Tem um braincast sobre mercado da fofoca. Olha aí. Ouça. Olha. prestigie. Olá, meninos e possíveis meninas. Oi. Adoro o GugaCast e é praticamente o único podcast que eu escuto, embora eu faça parte da equipe de um podcast da minha universidade há um tempo já. Ai, que legal. Caramba, ela não ouve o próprio podcast. É bom você ouvir seu próprio podcast, vai saber o que esse editor tá fazendo aí. Né? Isso. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 5 anos e minha irmã tinha 6. Nós temos 11 meses de diferença. Eu faço aniversário no final de junho e ela no começo de julho. Então sempre fazíamos nossas festinhas juntas. Eu, sendo a irmã mais nova, sempre ficava com os personagens secundários do tema do aniversário. Por exemplo, minha irmã ganhava a vela da Mônica e eu do Cebolinha. Eu achei que era do Xaveco, sabe? É, do Jeremias. Da Denise. Da Denise, é. Porra, eu ia preferir a vela da Denise, cara. Denise é o melhor personagem. Denise é legal. Né? Queremos a graphic novel da Denise, né? Já. Nossa, quero muito, muito, muito. Tipo, lança uma por ano, tá ligado? Só que ia ser um evento. Do Titi que seria foda, né, cara? O Titi é um personagem muito merda. É. A graphic novel chamada Bermudão, né? Nossa, agora eu tô pensando. Ô, o Titi é muito bosta, né? Eu fico falando. Caralho. Não, gente, e o que ele trai a Aninha? Fico exato. O tempo todo dando ideia nas outras minas e vem a Aninha lá, tadinha. Porra, caraca. Onde é que já se viu? É horrível. Pô, ninguém dá uma ideia nessa menina, né? Falou, larga o boy lixo. amiga, o Gerê tá solteiro, só dizendo. Exato. E é engraçado que, assim, tipo, tem o Cebolinha, tem o Franjinha, tem o Floquinho. Por que que o nome do cara não é Coxinha? Que? Por quê? Não faz sentido, porque é o Titi. Não, mas a turma do Bermudão é Jeremias, Titi, TV Luizão. Você não entendeu a piada. A turma da Mônica, eles põem o nome da coisa que o cara tem... É, na cabeça, como diminutivo é o nome dele, Cebolinha, entendeu? Entendi. E Franjinha tem uma franja, ele é o Franjinha. Então não faz sentido que o Titi não seja Coxinha. Entendi. Porque ele é um coxa, ele é o Coxinha, né? Ele é o personagem é. Coxinha. Nossa, como odeio o Titi, cara. Puta que eu pariu, velho. Eu tô lembrando agora de todas as... Nossa, que personagem odioso. Moleque, chato, né? Desgraçado. Hoje, eu não ligo muito, pois vejo que o Cebolinha é um personagem muito mais denso que a dona da rua, mas uma menininha odiava não ser a protagonista de sua própria festa. Sem contar que o Cebolinha é um canalha, né? É. Pra caralho! Não, e o Cebolinha é 100% aquele espírito de eu adoro apanhar de mulher forte? Eu acho ele muito tóxico, o tóxico da turminha, sabe? É, que ele fica enchendo o saco do Cascão, o Cascão tá na dele, quer ficar fazendo as coisas de papelão dele, ele vem na minha que é sucesso. Cascão, vem na minha que é sucesso. Aí vai todo mundo lá. Nós vamos delotar a Lagoa Ducha. E aí você fica velho. Caralho. Isso não tá, você não tá bem. E aí tem aquele meme lá do por que você não paga uma terapia pro seu filho, sabe? É. Quando você fala do Cebolinha, eu lembro daquela tirinha dele lá. Mônica, a lombada. Ela, a lombada da sua mãe. Aí eles capotam o carro. Isso é muito bom. Pode continuar, Rafael, desculpa. Obrigado. Desculpa, Rafael. Decidimos, então, planejar uma festa em que poderíamos escolher o tema não, nós mesmos. Não, gente, o Bugu. Não, sério, o Bugu. Não, chega. Eu tô brincando, vai. Bem como a decoração e os quitutes. Fomos atrás de inspirações na despensa de casa, onde encontramos alguns convites da Moranguinho. Esses que se compram em mercado, que só precisa preencher com a data da festa. Possivelmente resquícios de aniversários passados. Gostamos muito. Então fomos lá nós escrever os dados da nossa festa com nossas letrinhas de semi-alfabetizadas. Colocamos os convites em nossas mochilinhas e no dia seguinte distribuímos para os nossos amigos. Foram 50 convitinhos. Tudo certo. Uns sábados depois, chegávamos eu, minha irmã e meus pais numa festa em buffet infantil. E qual foi a surpresa dos pais do aniversariante em nos ver? Minha mãe não entendeu e perguntou por quê. Eles disseram que viram que a minha festa de aniversário ia cair no mesmo dia que essa que estava acontecendo e acreditaram que ia dividir a turma de crianças. E é claro, eu não compareceria. Esse é o momento que minha mãe descobria que eu e minha irmã tínhamos elaborado uma festa, feito convites e distribuído para metade da escolinha e não consultamos nossos pais. Nossa, cara, mas... Como que... Eu não entendi também o que aconteceu exatamente. Elas pegaram convites, escreveram a data e distribuíram. E foda-se. E aí, no dia, elas foram em outra festa, porque elas não lembraram, assim, que ia ter aquele dia. Ah, cara, isso tá parecendo muito um plano do Cebolinha, inclusive. Então, o que aconteceu foi isso que você pensou mesmo. Elas esqueceram total dessa festa ou não contaram pros pais. E aí, nesse dia que ia ser a festa delas, elas todas, ela e a irmã, foram a uma festa de um outro amiguinho. Ah, e aí esse e amiguinho aí falou assim, pô... E os pais desse outro amiguinho falou, ué... Ué, vocês não tinham criado uma festa que ia dividir o país? Isso. Né? Entendi. Isso. Continua lendo o e-mail que explica certinho. Ah, tá bom. Na nossa inocência juvenil, nem nos tocamos de que era necessário algum consentimento paterno ou materno para chamar meia centena de criancinhas para nosso apartamento. E é claro, esquecemos completamente disso tudo pouco depois de entregar os convites. Então, lá estávamos nós, no dia que a nossa festinha ia acontecer, comparecendo a uma festa de outra pessoa. Naquela época, não tinha grupo da turma no WhatsApp. Meus pais tinham... Ô, saudade. Meus pais tinham um celular tijolão e passaram as próximas horas ligando para os pais dos nossos coleguinhas, formando uma verdadeira rede de transmissão de mensagens para avisar que não ia ter a nossa festa. No final, a maior parte dos nossos colegas tinha decidido ir na festa no buffet em vez da nossa, porque, né, brinquedão é muito superior a ficar em um apartamento. Realmente. Não os julgo, porque eu e minha irmã também preferimos a outra festa à nossa. Deu tudo certo. Ninguém foi ao nosso apartamento e meus pais receberam feedback super positivo em terem deixado a gente fazer nossos convites com nossas letrinhas pré-escolares. O que se repetiu no ano seguinte, agora com mamãe e papai devidamente cientes da celebração. Espero que gostem da minha história e um beijão. Olha aí, que história. Muito fofo. História Good Vibes. Fofinho. Que podia ter entrado no programa de Dia das Crianças também. É, a história foi maravilhosa, mas foda-se o Titi. É isso aí. Terapia no Cebolinha e foda-se o Titi. Aninha na veia, Titi na cadeia. Aninha rainha, Titi nadinha. Aninha rainha, Titi jeito de malandro. Titi tem cara que rouba o milho dos outros. Titi tem... É aquela coisa da Turma da Mônica, né? Dá um teco. E aí ele uau, come o milho todo. Dá um teco. Titi pede gole de Yakult. Titi pede metade do bis, tá ligado? É. Pede um pedaço do dadinho. É, um pedaço aí da sua sete belo. Caralho, Titi. Tô com raiva agora. Eu vou ficar aqui passando raiva. Alô? Ah, alô. É do restaurante do chefe? Ah, sim, é chefe que está falando. Quem fala? Ah, oi, chefe, tudo bem? Meu nome é Guga, eu sou o Guga. E eu queria encomendar um bolo. É meu aniversário semana que vem. Que honra falar com você, eu sou fã do seu trabalho. China, querido, muito obrigada. Um bolo? Que tipo de bolo você quer? Eu tava pensando num bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, um clássico, né? De aniversário. Não é clássico, meu bem. Não é clássico. Um bolo de chocolate com brigadeiro é aniversário de criança ou é o seu? Não é o meu, chefe. Não, vai ficar muito doce. Não tem equilíbrio, não tem acidez. Não tem equilíbrio de amargor, não tem nada. Doce demais. Aqui é o restaurante da chefe, querido. Isso não é bolo caseiro. Nada contra a comida de verdade, a comida afetiva. Mas aqui é outra história. Se você quer ser profissional, tem que saber dessas coisas. É que eu entendi, chefe, mas é que eu tô só comprando bolo. Escuta, que outro sabor você gosta? Ah, eu não tinha... Bom, bolo de cenoura é gostoso, né? É uma boa. Bolo também. De cenoura, ele é muito comum no Brasil, mas não é um bom caminho, entende? Porque, de novo, preciso que você me escute, o perfume do recheio e a calda, a cobertura muito doce. Chef gosta de algo mais surpreendente. O que você acha de fazer um carotte râpé ou um crème fouette? Não, chefe, eu tava pensando em algo mais comum. O que você acha? Bolo de morango é um bom caminho? Bolo de morango. Agora, pensando mais como chefe, com estratégia, com o tempo que a gente tem, morango traz frescor, traz acidez, traz o gosto da terra. É uma coisa muito brasileira, mas como é o bolo que você pensou? Como que você imagina esse bolo? Eu não sei, chefe. Como assim? Como é o bolo, Katsu? Como que você quer que eu faça o bolo? Quer o moranguinho em cima, o morango no meio, o creme sabayone? Me diga você. Eu não sei, chefe. Eu gosto quando tem uma casquinha, sabe? E ele fica mais molhadinho assim por dentro. A casquinha? Você está falando então de um naked cake? Uma tarte? Algo assim, mas nessa linha um pouco mais cozinha internacional, cozinha globalizada. É mais isso que você está pensando? Pode fazer. Não sei, chef. Vou te dar uma dica aqui. O seu nome é? Desculpa. Guga. Eu sou o Guga. Guga? Mas Guga é o seu nome profissional? Isso não é nome de profissional. É o meu nome, chefe. Guga é seu nome. Bom, vá bem. O Guga, você pode fazer um gâteau éponge também, super simples, super rápido. Vai precisar, presta atenção, 6 ovos, 240 gramas de farinha, rápido. Você põe 1/4 de colher de fermento, não para de mexer, tem que mexer muito bem. Pega um fouet forte que tem em casa, põe o fermento, não para de mexer. 120 gramas de açúcar, mas não é qualquer açúcar, porque a gente tem que pensar também no que, no pequeno produtor, de onde vem esse açúcar que você vai pegar. Você vai adicionando esse açúcar aos poucos. Um minutinho que eu estou terminando aqui. Senão perde a leveza. Tem que incorporar com uma leveza, com a leveza das mãos, entende? Aí põe 120 ml de água gelada. Gelada, porque não pode quebrar a cadeia que forma no bolo. Não pode deixar fazer bolha também. Tem que prestar muita atenção. E aí põe outros 120 gramas de açúcar com 1/4 de extrato de baunilha. Mas extrato. Não quero aroma de baunilha que compra no supermercado. Tem que ser bem feito, como um profissional. Coloca um minuto. Gustavo, ouve a receita até o fim, aí você me fala as suas dúvidas. Coloca 1/2 colher de sal. Cuidado, muito cuidado para não ficar salgado. 1/4 de colher de creme tartar para estabilizar as claras do merengue. Para não cristalizar o açúcar, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho nisso, da cristalização do açúcar. É um fenômeno normal que pode ser controlado. Aí coloca no forno pré-aquecido a 162 graus. Coloque um termômetro de forno, super barato de se ter. E aí, 55 minutos, está pronto o bolo para você comemorar seu aniversário como um profissional, um verdadeiro chefe. Uau, chefe. Muito obrigada, obrigada. Que honra ouvir uma receita, né? Faz parecer tão, tão fácil. Obrigada, querido. Tanto de coisa. Essa receita é uma receita de família. Peguei de casa, porque a comida afetiva é importante. Mas o importante agora é que você tem 30 minutos. Sim, chefe. 30 minutos, Guga. Guga, cuidado, hein? Sim, chefe. 30. 30 minutos. Rafael, quem lê a próxima história? Bia, por favor, nos dê a honra. História 3. Como enlouquecer seu chefe? Olá, Guga, Rafa e possível convidado. Oi? Dá oi aí, corra. Eu sou possível e você é o convidado. Isso. Oi. Meu nome é... É um clássico. Meu nome é Arnalda. E há tempos penso em escrever pra vocês sobre a minha festa de aniversário de 30 anos. Mas fiquei na dúvida se ela era muito politicamente incorreta pra esse programa. Vocês vão entender. O ano era 2017. Comecei assim porque todos os e-mails que vocês leem começam... Rafael! A Bia não deixa essa piada morrer. Não, nunca vai morrer. O que aconteceu no ano de 2017 no Acre? Que ano bom. Saudade de 2017, hein? Porra. Nossa, lembra quando a gente achava que 2017 tinha sido ruim? Não, maravilhoso. Fih. Tudo era mais belo. O tanto que a gente reclamou de 2019, velho. A vida era tão simples. Ah, que ano ruim, não sei o quê. Agora a gente tem recorde de temperatura. É. Pandemia. Horror. Cara, 2017, todo mundo morava numa fazenda, comia fruta do pé, sabe? Uhum. É verdade. Tomava banho no lago, água transparente, dá pra ver o fundo. É no Ribeirão. É. Tomava banho no Ribeirão. Comia comida fresquinha. Maurício não tinha criado Titi ainda. Não tinha. Não tinha. Titi era legal. Sabe o que aconteceu também em 2017? 2017, no Acre, criaram a Lei 3.277, que autorizou o Poder Executivo a dispor, através de sua administração direta, de bens imóveis de sua propriedade, de forma vinculada à aplicabilidade da política de incentivo às atividades comerciais e de logística de distribuição, visando o desenvolvimento sustentável do estado do Acre. Olha aí, que ano bom. Saudade. Ano bom. Perfeito. Na época, a gente achou um absurdo. Eu lembro muito dessa época. A gente achou que a lei não tinha sido discutida o suficiente. E olha como foi bom. Ah, que não sei o quê da lei. Ah, aí, não, aí teve... Aí o Guga... Ah, aí eu corra... Não, putz, eu... Gente, calma, o Rafa até saiu. Nossa, esse dia foi foda. Aí o Guga, não, deixa disso. Eu corro, ah, mas também que não sei o quê, não sei o que, tananã, tal. Enfim. E aí ficou assim mesmo. É. Ficou, ficou. Bom, eu planejara cuidadosamente minha festa. Pretérito mais que perfeito, check. Parabéns. Ela tá escrevendo um e-mail, né? Ela, não, deixa eu fazer o checklist aqui. Eu preciso bater todas as metas. Passei alguns anos montando a... Anos? Montando a playlist, pensei em todos os detalhes. Eu fechei a pista de dança de um bar badalado da minha cidade, contratei um DJ, vai cassino, e cada convidado pagou por as sua... As baladas. Pagou por sua consumação. Já vai ficar claro porque que eu expliquei esse detalhe. Muito bem. A lista de convidados era composta de amigos de grupos diversos, porém a maioria eram colegas de trabalho, sendo que meu chefe é um personagem central dessa história. Ah, pronto. É, né? Motivo pelo qual acho que ela se encaixa também no tema histórias de trabalho. Mas olha, veio pro aniversário, hein? Apesar de eu ter planejado bastante a festa, o que eu não imaginava é que no dia eu iria ganhar drinks de vários amigos. E fica feio recusar presente, não é mesmo? O fígado dela, meu Deus. Acontece que eu sou meio fraca pra beber. Péssima ideia. Então, a partir de um determinado momento da festa, me lembro apenas de diálogos e acontecimentos pontuais. Aí, babu. A minha memória dessa noite... isso acontece muito comigo também. A partir de um momento de onde eu tô bebendo, eu lembro breu, algo, breu, outro algo. E assim vai. A minha memória dessa noite é uma colagem de flashes e borrões aí. E relatos de amigos. Por exemplo, o DJ me mandou um áudio rindo no dia seguinte, me contando que eu cortei um pedaço do bolo gigantesco pra ele e falei, leva pra sua mãe! Pô, legal, hein? Leva pra ela! Ah, ok, fofinho, pô. É. Ó, fica uma dica também, quando você quer lembrar o que você fez, abre o rolo de câmera do celular. Ou não. Eu sempre acho selfie minha bêbada no banheiro. Porque eu fico me achando muito gata, sabe? Caralho, eu tô muito bonita, eu vou tirar uma foto. E a foto sou sempre eu torta, o batom na bochecha, sabe? O dedão na frente da lente. É, meu cílio postiço na pia do banheiro, sabe? Imagino que isso tenha sido uma tentativa minha de flertar com ele. Porque eu lembro de ter achado ele uma graça. Acho que não deu muito certo. Hahaha. Se ele gostasse de bolo como o Guga, talvez estivéssemos casados hoje em dia. Vai saber. Foi assim que a Paty te conquistou, Guga? Teria, não, mas teria funcionado. Não, mas ela tinha essa opção total, né? Tinha, total. Meu maior problema com o álcool é que eu fico verborrágica e falo muita besteira, sem freio mesmo. E eis que eu esbarro com o meu então chefe e a mulher dele, elegantérrima, a quem eu fui apresentada naquela noite. Podem dar um nome pra ela. Vamos chamar de Aninha, né? Em homenagem à história anterior aí. Isso, boa, a Aninha. Que também é elegantérrima, meu Deus. Ela é. Apesar do Titi. É. É que ela tem que ter postura, né? Que com um boy lixo daqueles, alguém tem que fazer alguma coisa nesse relacionamento. A primeira bola fora que eu dei com a Aninha foi quando eu lhe ofereci espumante, mas aí ela não bebia. Quem é casado com a Aninha é o Titi. É, exato. Quem tem que saber essas coisas é ele, né? Não é você, não. É. E ele não sabe. Até aí, tudo bem. Alguns rolês pela festa depois, eu cruzei com eles de novo. E aí eu tive a brilhante ideia de cantar pra ela. Deixa ela passar, não olha, nem mexe. Não olha, nem mexe. Sabe o que tá passando? É a mulher do chefe. Ainda bem que a gente tem a Bia, porque eu não ia entender porra nenhuma disso aqui. Que maravilhoso que foi isso, cara. Ela não anda... Ela desfila... É esse funk. É. Todo mundo de parabéns mesmo. É, eu nunca tinha ouvido isso na vida. Ela reagiu com uma cara de interrogação e uma pergunta. O que é isso? Não, e assim, isso aqui tem que ser com a voz da Paola, tá? O que é isso, menino? Uma música? Né? Porque eu acho que é o tipo de indignação que a Paola teria, que Paola também é uma mulher elegantérrima. É, tipo, o que é isso? Coentro, né? É. Que é isso, menino? Você tá reduzindo açúcar, mexendo? Não pode mexer. Ao que eu timidamente respondi, sim, é um funk. E eu saí com o rabo entre as pernas, pensando, fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Esse é outro funk? É, quando ela ofereceu bebida, eu realmente achei que não foi um fora. Agora, ela viu a mulher do chefe passando e cantou o funk da mulher do chefe pra mulher do chefe. O que que ela tava pensando, né? Então vamos lá. E saí com o rabo entre as pernas, pensando, puta, fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda. Minha terceira interação com a Aninha conseguiu ser pior do que as duas primeiras da noite. E se Gol Contra também contar pra pedir música no Fantástico, eu quero pedir pra tocar a marchinha do Se você pensa que cachaça é água. Tem que ser funk, né? Uhum. Se você puncha, cachaça é água. Dessa vez eu tava quieta no meu canto, mas ela me chamou e perguntou o nome de um amigo meu, que ela achava que conhecia. Alguém adivinha o que eu respondi? É Pedro! Por quê? Já pegou? Nossa senhora, gente. Não, assim, as duas primeiras, eu achei fofinho. Eu já, ela tá, pô, tá tentando interar com a mulher do chefe, fazer uma brincadeira e tal. Mas, mano, essa puta que eu pariu, velho. Totalmente poderia ter sido evitado, amiga. Não, com certeza. É, meus amigos. Sempre pode piorar. Em minha defesa, esse meu amigo já pegou a cidade inteira. Ah, é, não, total, tô defendido agora. Então acho que por isso eu perguntei. É, vocês têm razão, não tem defesa. Não mesmo. Não tem, desculpa, viu, Arnaldo? No dia seguinte, bateu forte a ressaca moral do trabalho. Claro. Você vai trabalhar, você trabalha deitada no chão, embaixo da mesa, assim, né? Não, tô bem aqui, tô normal. Com que cara que eu ia olhar pro meu chefe? É igual o George Constanza, né? Que fez uma caminha embaixo da mesa pra tirar uma soneca. Isso. E depois ele abriga uma família de imigrantes. Ela também foi morar lá. É, aí ela foi morar lá também. Só que de vergonha. Eu não sabia se era neura minha, mas ele também parecia estar desviando o olhar, né? Ele tava passando que nem o... É, o Titi, né? É o Titi, né? Abusivo. Trabalhei no estoque de tarefas pendentes que eu tinha, até que uns 3 dias depois não teve mais jeito de fugir. E eu tive que entrar na sala dele pra pedir orientações. Para minha surpresa, ele me pediu desculpas olhando pro chão. Eu disse a ele que não tava entendendo. E aí ele disse, você não lembra? Quando você perguntou pra Aninha se ela já tinha pegado seu amigo, eu te dei um chute na canela, cara. Caramba. Então, assim, foi mal. Caramba, que Titi. Sabia? Sabia nem isso. Não, cara. Pelo menos o Titi usa um tênis redondo, né? Não deve ter doído tanto. É. Titi é abusivo agressor. E assim, minha história teve um final feliz, porque apesar da agressão física que eu sofri, da qual eu nem me lembrava, eu me senti kit com o meu chefe e ficou tudo bem. Eu espero que tenham gostado dessa vergonha que eu passei. Obrigada por esse podcast maravilhoso que alegra minhas faxinas. Sou a nova integrante do grupo secreto e estou adorando. Aê, um beijo a todos. Não esquece de limpar o rejunte do chuveiro. Junta mofo. É verdade. Né? Uma coisa que eu descobri agora morando em casa e não mais em apartamento é que você fica refém da pressão da água que a cidade oferece, né? Uhum. Então tem uma hora que simplesmente São Paulo fala, ah, sabe seu chuveiro que é bom pra caralho durante o dia? De noite não vai ser não. Foda-se. De noite ele vai ser como uma bica. Todo mundo tomou essa mesma decisão na mesma hora e aí isso acontece. É, aí agora eu tenho que tomar banho de dia, sendo que eu gosto de tomar banho de noite. Fica aí a dica pras pessoas que tá morando em apartamento e quer mudar pra casa. Tem essas coisas aí. Você também podia construir uma torre de água na sua casa e aí você nunca ia ter esse problema. Isso. Esse é o jeito mais fácil de resolver esse problema. Eu fui ver o negócio lá, a caixa d'água, pra ver se tava vazia. Tava cheio. Não, mas você tem que construir uma torre de 30 metros. Mas pera, você foi ver? Tipo, você subiu no telhado pra ver a caixa d'água, é isso? Sim. Opa, aqui agora nós tá no modo casa, né? É que eu sou guria de apartamento, né? Eu não... Não, eu também sou. Mas agora o seu Jacinto teve que encarnar aqui. Porque agora tem que subir lá na caixa d'água. Tem que ver se o registro sair na rua, foi reclamar com os vizinhos. Falei, mãe, mas não tem água nessa porra? Com um condicionador de cabelo. Eu imagino o Corra de toalha na cintura, né? Dona Beth! Senhora vai demorar no banho ali? Eu tenho que dar banho na cachorra depois. Dona Beth, eu tô só de... Não, não é... Então, esse é o ponto. Quando você tem que chamar alguém na rua, você pega o nome e você escolhe uma das vogais pra alongar. Então não é o Dona Beth. Não, é Dona Beth! Tem que ter uma... Entendeu? Porque é esse som que vai fazer a atenção voltar pra você. Tem que escolher alguma. Genial, você tem razão. O que eu achei legal é a palma no começo. De fato, a campainha da rua é a palma, né? É a palma. Inclusive, a casa pode ter campainha, mas nada é mais forte que uma palma. Você bate palma. É, porque quando você bate palma, todo mundo coloca a cabeça pro lado de fora. Porque ou é festa ou é briga. Genial. E agora, todos de pé para a execução do parabéns. Parabéns a você. Nessa data que querida, posso ler a última? Faça isso. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Obrigado, Caio. Deixa quem quiser, quem vier, no caso viemos só nós. Essa história se chama Cake, Uma Razão Pra Viver. Tem mesmo um filme da Rachel com esse nome? Eu amo esse filme. Esse filme é muito legal. Pô, eu preciso ver. E é sobre um bolo? Eu não sei, cara. Sim. Eu achei esse nome maravilhoso e coloquei ele aqui pra celebrar seu aniversário. Pô, obrigado, cara. Eu assisti esse filme e realmente o bolo é uma peça-chave desse filme. É lindo. Mas ele é filme triste, tá? É filme de chorar. Tá bom. Mas como é que você chora num filme que tem bolo? Aí tem que assistir. O bolo acaba, né? Esse é o triste do bolo. É. Ah, ok. É verdade. É um curta que é a Jennifer Aniston comendo um bolo de uma maneira visceral, assim, dirigido pela Marina Abramovic. Ela comendo, assim, de maneira visceral e fazendo cantos de garganta. E aí termina o bolo e ela chora. Caramba. É isso. Maravilhoso. Ela encomenda o bolo e aí ela pediu um bolo de churros, mas na verdade não tem doce de leite. Isso. Nossa, que tristeza. Aí é uma tragédia. Aí esse filme é iraniano. Né? Porque ele sempre, ele é mais dark, assim, mais triste, mais contemplativo, né? Você pensa na finitude, né, da humanidade. É. Olá, Rafael. Chapéu seletor de histórias gugastianas. Um oi pro Guga e pro possível convidado. Eu me chamo... Mas podem me chamar de qualquer nome patonômico europeu que já resolve. O que é patonômico? Cara, patonômico? Não sei o que é patonômico. Quem vota em nomes de Patópolis? Eu voto. Vai, Patópolis, vamos. Por favor. Não sem antes dar os parabéns pelo uso de uma palavra que eu nem conhecia. Patonômico. E nos lembrar de Patópolis. Peraí, deixa eu procurar aqui. Patonomia, conjunto de leis que se relacionam com as doenças. As doenças, as baladas. Vamos só chamar ele de Cassinão? É, pode ser? Vai, Cassinão. Parabéns, Cassinão. Vai, Cassinão. A gente tá pensando em adotar um cachorrinho aqui e a gente vai chamar ele de DJ pra gente poder falar, vai, DJ. E aí depois a gente vai adotar umas cachorrinhas e a gente vai chamar elas de As Baladas. Conjuntamente, a gente vai poder se referir a elas em conjunto. Exato. As cachorras com crise de identidade. E a nossa individualidade. Você entra no quarto e tem uma Shih Tzu se olhando no espelho, né? Calada, assim. Essa é a história da única festa de arromba que tive de aniversário. Uma maldição, um plano maligno e uma fúria e ajuda divina. Adentremo-nos neste manguezal. Moro em Recife. Oh, Recife. Saudade. Eu, saudade, um abraço. Um abraço pro Recife. Jaboatão dos Guararapes, né? Olinda, belíssima. Boa Vista. Caruaru. Recife. Caruaru não pode falar. E Pernambuco. História. Não pode deixar de falar. Caruaru, que... Petrolina, Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Garanhuns, né? Vitória de Santo Antão, Igaraçu, São Lourenço da Mata. Pô, Rafa, quer começar um podcast, eu e Santa Cruz, são... Capibaribe, Abreu e Lima. Que, por exemplo, eu não faço essas coisas. Abreu e Lima, tem mais pessoas além do Abreu e do Lima. Serra Talhada. Ih, aí o Corredita. Araripina, Gravatá. Vamos. Carpina. Goiânia. Goiânia que fica em Pernambuco, que é surpreendente. Belo Jardim, Arco Verde. Gustavo! Tá bom. Moro em Recife, até nasci aqui, mas minha infância era dividida entre a capital do Nordeste, slogan real da prefeitura de Recife, e Sairé, uma cidadezinha de 17 mil habitantes, localizada no topo de uma colina no Agreste Pernambucano. Por favor, Guga, cite todos os nomes de municípios de Pernambuco, não, se você conseguir. Nós, os ouvintes do IBGE Cast, agradecemos o salve para cada aldeia, vila ou cidadela. Eu já fiz isso, mas eu acho legal a gente dizer aqui que Sairé é muito pequena, mas é ainda maior do que Verdejante, Brejão, Camutanga, Tuparetama, Ibirajuba, Palmeirina, Vertente do Lério, Brejinho, Granito, Terezinha, Quixaba, Solidão, Calumbi, Itacuruba, Ingazeira e triste, Fernando de Noronha, que é o menor município de Pernambuco em população. Tá bom. Tá bom, eu só deixei porque esse é o aniversário. Obrigado, Sérgio, que vocês estavam fazendo isso. Obrigado. Quando eu morava lá, eu fui pra uma praia do lado de Fernando de Noronha e pau no cu de Fernando de Noronha, a praia do lado era muito mais bonita. Sei, pau no cu do Fernando e do Noronha. Sou filho de pais separados. Então, quando chegado meados de junho, sempre nos dias próximos ao São João ou a Copas do Mundo, a epopeia se destrinchava em minha vida. Me lembro de um aniversário em que eu, ainda criança, tinha acabado de assistir um episódio de Chiquititas, onde um dos meninos lá fazia uma mega festa e ninguém comparecia porque ele era chato. Eu tinha medo disso acontecer comigo também. Acho que todo mundo tinha, né? Um pouco, né? É a síndrome de impostor infantil. Mas eu já não esperava ninguém, porque eu faço aniversário em dezembro, né? Já não vinha ninguém mesmo. Faz Jesus na sua festa. Parabéns, Bia, se a gente não lembrar, inclusive. Isso, obrigado. Não aconteceu. A festa foi mó legal. Talvez uma das primeiras que eu me recordo. Ao longo da minha carreira, enquanto ser vivo, tive lá uma certa quantidade de amigos que eventualmente realizaram festas surpresas pra mim. Eu sempre tinha sorte, ou seria azar, de descobrir essas festas antes. O que sempre me desanimava, pois a grande surpresa eu ainda não possuía. Tudo isso obra do cheiro de água sanitária, do gato com lebre no dominó, do desodorante vencido. Gato com lebre no dominó? Eu também não entendi. Eu não entendi também. Do desodorante vencido. Desodorante vence? Vence. Na verdade, não é o desodorante que vence, né? Vence a aplicação do desodorante. Mas o produto também vence. Ele perde o poder de te ajudar. Ele perde a desodorância. Ele perde a desodorância. Ele olha pra você e fala, irmão, é com você. É engraçado que logo depois de falar de desodorante, ele usa essa palavra aqui. Avanço para o glorioso ano de 2018. Eu, veterano na minha universidade e namorando, pertencia a um grupo de amigos que se reunia antes das aulas para consumo de ilícitos de cor verde e estava se preparando para assistir aos jogos da Copa que viriam a acontecer em algumas semanas. Patriota, né? O ilícito verde e amarelo. Exato, ele comia balas de hortelã. Sim. Isso. Isso, gente. Salada na saladeria. Saladeria, exatamente. O dia da estreia do Brasil na Rússia era justamente na data do meu aniversário. Como frequentemente acontecia. Eu estava meio borocochô, então não planejei nada. Não, parabéns pelo uso da palavra borocochô. Obrigado, Bia. Era isso que eu ia falar. Palavra maravilhosa, né? Parabéns ao português. Uma conhecida minha de nome... As Baladas. Claro, As Baladas. Estava fazendo aniversário naquele dia. Um coletivo de amigas minhas, As Baladas. A próxima pessoa tem que chamar Som da Noite, não esqueça. Ok. Estava fazendo aniversário naquele dia, então compramos um bolinho e emboscamos a mesma, com doces, salgados e refrigerante num local popularmente conhecido na UFRPE como O Curral, um espaço de convivência. Toda universidade pública do Brasil tem um curral. Sim. Esquecemos os descartáveis, facas e garfos, trazendo só copos. Cortamos o bolo com o meu canivete suíço e comemos as fatias na mão ou em guardanapos velhos que estavam na bolsa de alguém. E que provavelmente embalariam essas balas de hortelã em algum momento. Mais tarde, naquele mesmo dia, fomos pra fila do restaurante universitário, pois era dia de escondidinho de charque. Ô, oh, saudade. Nossa senhora. Na fila, As Baladas pergunta ao namorado, o Som da Noite. O Som da Noite. Som da Noite. Como que eles tinham organizado tudo às pressas para emboscá-la? Este responde, sendo importante colocar aqui que ele estava completamente sob o efeito de bala de hortelã. Isso. Ah, mas foi muito fácil. Fizemos um grupo no WhatsApp no mesmo dia que criamos o do Cassinão. Na minha frente. Muita bala de hortelã. Caraca, ô, Som da Noite, burrice do cara. O cara tá totalmente mentolado, né? Todos olharam pra ele furiosos. Eu saquei tudo. Mais uma festa surpresa cuja magia foi obliterada e bloqueada antes mesmo de se tornar real. Fiquei triste. Peraí, parabéns pelo uso da palavra obliterada. Parabéns. É verdade. E parabéns pelo seu aniversário aqui na próxima Copa. Fiquei triste por uns dias, até que tive um estalo. Um bulbo incandescente se projetou da minha nuca rumo ao cosmos, como nascem todas as boas ideias. Nossa, que imagem incrível, né? É. Eu tô me sentindo assim num... Nossa, nem sei, amei. Pintou um quadro com palavras, amei. Eu vou ajudar a transformar essa festa na grande festa da minha vida. Eu nunca tive uma, essa é a oportunidade de ouro. Mas aonde realizar tal aglomeração de Calígula? Caramba! Ali residia o verdadeiro mistério Conan Doyleano. Foi depois que descobri da festa que minha namorada admitiu que eles da organização estavam tendo esse problema e que já tinha ido até nos motéis perto da universidade com dois amigos dela verificar preços e instalações dos quartos gigantes. Esse foi o momento que a namorada dele falou que foi a um motel com dois amigos dela. ela deu uma pista, né? Você tá ligado? Ela tá tentando te contar alguma coisa, mas tudo bem. Não, que cruel. É uma coisa que amigos fazem, certo? É, ué. O tempo inteiro. Eu mesma conheci o Guga numa festa de motel, todo mundo sabe disso. Sim. Tava todo mundo lá. Aquele clube de sadomaso. Isso foi a vez que o Caio me apresentou pra você, Corra. É verdade. Nossa, seu macacão de couro é igual ao meu macacão de couro. Meu, eu amei a sua coleira, sério. Foi assim. Nossa, maravilhosa. Nossa, de que material é a sua gag ball? Sua gag ball é igual a minha gag ball. Que linda! Quer comer? Ei, que aroma, Jorge, né? Que foi longe demais isso. Primeiro, fiquei incomodado. Depois, achei graça. Foi aí que tive... Aqui foi engraçado. Primeiro, a gente achou graça e depois ficou um pouco incômodo. Foi aí que tive a brilhante ideia. Motéis não são a única coisa que existe perto da universidade. Também tem bares. Pega, bebo e bares alternativos. Não será possível que eu não tenha nenhuma sorte lá, pensei, já calculando que seria caro. Fomos ao OVNI, bar todo trabalhado na matemática do extraterreno, e falamos com o dono, que era aluno da UFRPE também. Isso me lembrou, só um parênteses, me lembrou a loja do ET, que tinha na Augusta, aqui em São Paulo. Quem lembra, me dá um oi. Quem viveu lembra, né? Só quem viveu sabe. Eu acho que eu lembro. Um abraço também pra quem teve o CD do ET Rodolfo. E um abraço também pra quem seguiu os ensinamentos do ET Bilu e buscou conhecimento. Exato. Apenas que... Busquem conhecimento. Desliga o rádio. Ok, isso foi longe demais também. Ele disse que não abria nos domingos, a não ser que houvesse uma boa razão para, e que não cobraria aluguel pra gente. Parabéns por terminar uma frase com preposição. Bastava comprar cerveja suficiente pra valer a pena ele abrir, e ele abriria. Essa quantidade era 4 caixas de litrão da Brahma. Fizemos a cotinha, que seria de R$10 pra cada convidado, o que foi muito bem quisto. Porra! Com exceção de as baladas. As mesmas deram xilique dizendo que a cerveja Brahma dava dor de cabeça nela. Só beberia Heineken, ou então não pagaria a cota. Nossa senhora, chatice. Insistimos que a cota era mais para o espaço que para as bebidas em si, pois também faríamos comidas e outros drinks. Ela disse que preferia trazer a própria cerveja e contribuir com o todo. Então beleza, no esquema descentralizador agregacionário, cada pessoa foi trazendo uma comidinha, um pratinho para ver o jogo da Copa. A ideia era ver o jogo, almoçar e ir curtindo a festa até quando pudesse. Teve acarajé, torta salgada, arrumadinho, tudo muito gostoso, mas notei algo. Não havia bolo de aniversário. Ah, não. Pô! Putz. Muito deal breaker isso, né? Cancela a festa. Isso mesmo. Na correria para tornar a festa viável, esquecemos de honrar a tradição suprema dos aniversários brasileiros, a de assoprar a velhinha. O calça skinny, o garfo de plástico não iria deixar barato esse afronte. Ai, gente, a minha mãe brigava tanto por causa de calça skinny comigo, porque não é muito apertado, né? E aí, pessoas que são proprietárias de uma vagina podem ter problemas por causa de calça muito apertada. Sim. Ela ficava putaça comigo. Obrigado, Bia. Obrigado por compartilhar isso. Foi totalmente dentro do contexto. Cara, não, é sério. A minha mãe ficava muito brava comigo, tipo... Você vai ter clamídia. Sabe? Não é clamídia. Como é que é o nome? Como é que é o nome da outra? Não, clamídia. Você vai ter clamídia. Continuando a história. Continuando a história. Agora, no futuro, tudo me parece mais óbvio. Eu, como bom anfitrião de festa, fiz uma caipirinha dentro de uma bobona de gasolina que tinha lá em casa. O que é bobona de gasolina? Deve ser uma bomba. Não é uma bomba? Bom, mas você fez caipirinha dentro de uma bomba? Eu acho que é um tonel. Será que é tipo um tambor? É, deve ser alguma coisa nordestina que eles falam diferente. Ok. Enchi de pitu, açúcar e limão, mexendo a mistura maravilhosa com um cabo de vassoura. Eita! Você se transformou na cuca nesse momento, Cassinão. Fui com ela no colo até de ônibus até o bar. Chegando a hora do jogo, tudo decorado, as pessoas comendo e bebendo já, tudo seria melhor se não tivéssemos a ideia de merda de colocar o jogo via internet, pois não havia TV na casa. Putz. A transmissão era 8 minutos atrás da dos bares ao lado, também transmitindo o mesmo jogo. Este, que foi uma bosta, 1-1, empate sem glória, sem ânimo. Fomos afogar as mágoas enquanto nação na bebida. A música tava rolando, muita cerveja, os convidados chegando mais e mais, devem ter sido uns 60 no total, todo mundo de boa, muita bala de hortelã no ar, e eis que chega um amigo meu, de nome Vai DJ. Não, Guga, não, tem que ser Vai DJ. Ah, claro. De nome Vai DJ, que me solta a seguinte frase. Isso. Ei, boy, tu gosta de andar de bicicleta? Pô, até gostaria. Cara, que aleatório. Até gostaria, mas eu não sei pilotar uma bicicleta. Ele riu. Não, mano, você não entendeu. E botou na minha mão um quadradinho envolto em papel alumínio. Meu presente, ele finaliza e sai. Já sei o que tá acontecendo. Uhum. Crianças, então fica aqui o disclaimer. É, não usem drogas. Não é legal, não é algo que você deve fazer. Não usem drogas. Você não precisa de drogas pra se divertir, mas agora a gente vai ler essa história divertida. Exatamente. Teria sido mais divertido se não tivesse dado drogas. Sim. Eu abri o mini papelzinho e tem esse quadrado com um desenho de uma bicicleta. Eu sabia o que era. Eu nunca tinha provado aquilo. Deveria? Eu estava empolgado, felizão, com a festa dando certo. Perguntei pra minha namorada que disse que me apoiaria qualquer que fosse minha decisão. Ai, amiga. Depois você vai ter que cuidar dele, você que sabe. Errou! Ser babá do boy é foda. Quando Vai DJ chega pra você... Vai DJ! Quando Vai DJ chega perto de você, você tem que desviar igual a Matrix, fi. Decidi tomar. Só vim notar que tinha algo errado quando o mundo não ficava mais em foco e meus olhos estavam arregaladíssimos. Chamaram Vai DJ. Mano, você colocou o papel todo na boca? Era pra dividir em quatro. Pânico. É... O Vai DJ não facilitou, né? Ele podia ter falado. É, eu não tinha noção de como eu ia ficar. Tenho flashes de como foi essa festa, pois eu não reconhecia os sons que estavam sendo tocados, as cores estavam todas erradas e o cheiro de tudo mudou. Eu fiquei sentado numa cadeira ou em pé, mas sem conseguir falar, andar ou reagir. Desculpa, eu tô rindo com respeito. Por 6 horas, é isso mesmo, amigos. 6 horas seguidas de efeito contínuo. Nos meus flashes, vi amigas minhas dançando juntas, a galera virando a bobona na boca. É bobona mesmo que fala. É, ele escreveu bobona de novo, então é bobona. É bobona mesmo. Bobona de gasolina. Eu não continuo não sabendo o que é. Eu vi aqui que é bombona. Bombona, na verdade. Cara, eu achei muito legal falar bobona. Tá bom. Eu vou falar bobona de agora em diante. É, não. Continua bobona. É mais legal bobona. Essa moda vai pegar. A moda da bobona. Isso. O dono do bar chega com a esposa e a irmã gêmea da esposa e rapidamente... entram de cabeça na festa, luz estroboscópica, um dominó venenoso rolando do lado da pista de dança e eu só no melhor estilo VHS zoom in, zoom out. Nossa senhora, o homem foi parar em Júpiter, meu pai do céu. Vi o dono do bar ficando bêbado e dando litrões de cerveja. O que compramos foi consumido voluptuosamente. Vi as gêmeas me dando carteiras de cigarro, mais música, gente sendo carregada pra fora nos braços e eu lá existindo. No momento, fui ficando melhor e tentei jogar uma partida do dominó, porém era impossível. Os participantes estavam todos lombrados e ninguém conseguia lembrar de quem era a vez de jogar. Fui eu. Se ninguém consegue lembrar a vez de quem é sempre sua, cara. Mano, larga a mão de ser burro. Não, mas ele tava... As pessoas não sabiam de quem era a vez e ele tava pirando na textura da peça de dominó. Não tem como. Ele tava passando a mão na mesa e falando, caralho, a mesa. Fui ficando mais lúcido por volta das 21 horas. E notei que tinha uma galera suspeita de bicicleta observando o povo do bar. Este agora o único aberto na região. Achei que iam nos assaltar, mas só compraram uísque e foram embora. Mas estava ficando perigoso. No momento que jamais vou esquecer, estávamos dançando em grupo. Uma fatídica música da Anitta que evocava uma festividade de pessoas empoderadas. Vejo minha namorada cair para trás gritando de dor. Ainda meio aéreo, mas já bom o suficiente, corro para ver o que houve e noto que a patela dela estava no lugar errado. Ah! Meu Deus. Ah! Joelhos não dobram de lado. Não! Como? Não. Como? Não, Rafael! Caraca, não. Como que ela lesionou no meio da festa, cara? Eu tava quase no final. Joelho não dobra de lado! Rebolando até o chão. Ai, ai! Literalmente. A primeira reação dela, ao ver aquilo, foi esmurrar o osso descolado de volta pro lugar original. Caramba. Eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu vou vomitar, eu vou vomitar. Em meio a muita confusão e gritaria. Colocamos-na em uma mesa e esta bêbada ria. Pedi um litrão e enquanto bebi... Nossa, cara, que coisa, que história horrorosa. Ele vai fazer uma cirurgia com ela. É isso que ele vai fazer. Ele vai jogar o litrão nela pra esterilizar e vai fazer a cirurgia. Pedi um litrão e enquanto bebia, descansava a garrafa em cima... Cara, essa história só mostra o quanto é uma merda você beber e usar drogas além da conta. Exatamente. Enquanto, tipo, olha que inferno que tá sendo isso, cara. Não tá sendo legal mais. Pedi um litrão e enquanto bebia, descansava a garrafa em cima do joelho deslocado. Cara, que maravilha. Pedimos um Uber pro hospital, pois o joelho estava inchando desenfreadamente e lá fomos. Ela podia ter perdido a perna. Eu ainda estava vendo estrelas, mas baixou a sobriedade do Rambo naquele momento. Eu tinha uma missão. Ela morava em Candeias e tinha uma emergência perto de lá, que mesmo ainda sendo dentro da região metropolitana de Recife, é outro município, Jaboatão dos Guararapes, e ficava a 30 quilômetros dali. E o caminho todo, ela estava gritando de dor. Nossa, eu tô gritando de dor. Chegamos ao hospital, atendimento de emergência, raio-x batido e tudo mais, tala colocada para imobilização da perna. Resultado: deslocamento da patela e afrouxamento dos tendões que seguravam o osso no lugar. Só haveria um jeito: cirurgia. Caralho! Caralho, caralho! Nossa, tá doendo. Sabe quando dói assim a têmpora? Uhum. Ai, eu não tô bem. O pai dela foi nos buscar e quando estávamos a sós no quarto, eu digo pra ela bem baixinho: eu ainda tô muito doido. Então, mas é que esse é o ponto de que quando você não tá sóbrio, que acabou a graça de não tá sóbrio, só que você não consegue voltar. Você fala, não, para, eu já quero voltar ao normal, e nunca para. É horrível isso, é horrível. Por isso que a gente sempre fala pra você beber com responsabilidade. Exatamente. Aliás, não usem drogas. E ela respondeu: eu sei. Seria legal se ela não tivesse com nada na perna e se tudo fosse uma alucinação dele. É, ela tá em casa, né? Eu sei, Cassinão. Ela não tava gritando de dor, ela tava gritando: por que que a gente tá indo pro hospital? Por que que a gente tá indo pro hospital? Me solta! Só no outro dia eu fui ver os stories da festa. As pessoas subiram uma hashtag eu sobrevivi ao aniversário de Cassinão. Postaram milhares de coisas. E essa é a história do maior aniversário que tive. Cara, eu sei que você acha que foi maneiro, mas não foi maneiro. Podia ter sido legal, mas todo mundo passou da conta. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Venho apresentando o GugaCast à minha namorada e ao nosso filho. Sim, tivemos um filho em 2019. E ele gosta bastante. Vai ser ótimo ele ouvir essa história. Que ótimo exemplo. Sou historiador e escritor e também tenho um podcast recém-criado, chamado A Lista dos Maus. E é bem divertido. Um abraço e espero que tenham curtido a minha história. Um abraço. Curtir é uma palavra forte, eu fiquei meio mal. Até a metade tava bom. É, a Bia quase vomitou, cara. Não, eu gostei. Eu gostei da história, me diverti. É, mas uma história que termina com cirurgia nunca é boa, né? Cirurgia no joelho. Não, mas não termina com cirurgia, termina com ele dizendo: eu ainda tô muito doido. Imagina a cara que esse sujeito tava no hospital. Ele devia estar parecendo Rick and Morty, né? Com a pupila, o olho inteiro dele era a pupila. Que coisa. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas, dá 5 estrelas pra gente na Apple e dá follow no Spotify, porque são as recomendações que ajudam demais a gente a continuar. É o meu aniversário, faz isso porque é meu aniversário. Exato. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, todas são lidas e a gente ainda usa as histórias nos outros programas, então não perca as esperanças. Ficha técnica do episódio, produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra, Caio Corraine e Beatriz Fiorotto. Aê! Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação Beto Aragão e edição do Beto Aragão. A gente teve também a participação especial do Cláudio e da Mariana Sotter, que cantou brilhantemente o Parabéns. Você pode saber mais sobre esse e nossos outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. Feliz aniversário, pessoal. Feliz meu aniversário pra vocês. Aê, feliz aniversário. Parabéns. Do Guga, Guga. Aê, é pique. O que que é hora? É hora. E vai. É o Guga. A Bia, ela tá muito, muito preparada pra ser tia, né? Nobres deputados, nobres colegas, estamos aqui. Eu queria pedir celeridade pra todo mundo. A gente tem a pauta tá lotada, tem um monte de coisa pra gente votar hoje aqui. Queria pedir celeridade aos nobres colegas, nobres deputados, nobres deputadas. Celeridade e seriedade na votação, por favor. Tá muito tarde, todo mundo quer ir pra casa. A gente tem que votar, tá bom? Então eu vou abrir a pauta aqui. Com a palavra, o deputado Camargo Cortes, com o projeto de lei 4563, sobre o feliz aniversário para o Guga. Deputado Camargo Cortes, com a palavra. Muito, muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobres colegas, nobres deputados, muito obrigado, Brasil, por estar aqui comigo. Eu apresento o projeto de lei, venho aqui defender o projeto de lei, muito, muito, muito simples, muito, muito gentil da minha parte, da parte do meu partido, o Partido Sem Noções, que é o ex-PSN, né? O ex-Partido Sem Noção, agora nós somos o Sem Noções. E nós aqui do Partido Sem Noções, a gente, quer dizer, nós, os Sem Noções, queremos propor aqui essa singela homenagem a esse grande podcaster que é o Guga. E... cantar parabéns, né? Todo mundo aqui da Câmara se reunindo alegremente aqui no parabéns. De cantar um singelo parabéns aqui para esse grande podcaster que está fazendo aniversário essa semana, o Guga. Atenção, presidente. Atenção, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Não dá para ser assim. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus. Deputado Hernani Fortes, faz sua questão de ordem. Com a palavra, nobre colega, nobre deputado de Hernani Fortes. Meu Deus. Olha, é um absurdo. É um absurdo que num país como o Brasil, onde as pessoas têm problemas, onde as coisas aconteçam, a pessoa venha pedir para cantar parabéns pro Guga Mafra, que é de fato um grande podcaster, mas não é só ele que faz aniversário esse mês. Eu gostaria de pedir parabéns para todos, para todos os aniversariantes do mês. Aniversariantes do mês, devia ser a regra. Questão de ordem, eu vou desliga o microfone. Desliga o microfone do plenário, por favor. Pelo amor. Sem noção. Quem foi que deixou? Nobre colega Camargo. Camargo? Quem mesmo o nome? Nobre colega Camargo Cortes. Nós vamos votar aqui a sua... alguém tem emenda para apresentar? Porque vamos votar presidente, isso rápido. Presidente, por favor, questão de ordem, deputada Dolores, falando aqui agora. Deputada Dolores, com a... Deputada Dolores... Estou falando, não interrompa, eu sou uma senhora... Não me interrompa. Deputada Dolores, a senhora tem o protocolo? A senhora está representando... Uma coisa está completamente equivocado com que apenas um Gustavo ou a gente pleiteia para todas as pessoas que fazem aniversário nesse dia ganharem o seu parabéns. Ou então esse país está completamente fora de controle. É o que eu digo. Completamente fora de controle. Eu e o meu partido estamos indignados aqui atrás. Completamente indignados. Camargo. Que Camargo é esse? Que país? Deputada é Dolores, isso? A senhora tem uma emenda para apresentar? A senhora não tinha palavra, deputada Dolores. Eu vou adverti-la aqui nesse momento, nobre deputada. Eu não preciso da palavra para falar do que o meu país precisa. A senhora está representando a liderança do seu partido. Esse país passando fome. Sinceramente, presidente, tenha dó desse país. Que lugar é esse? Deputada Dolores, parabéns. A senhora... Parabéns. Vamos cantar, então, parabéns para o Papai Noel no Natal, então, se virou essa festa do caqui inteira. É isso que a gente vai fazer agora, por causa do podcast? Por favor, eu gostaria de fazer uma parte. Parabéns eu gostaria de fazer Bonner. Uma parte. Sou deputado Norberto Repolho, do Partido das Leguminosas. Por favor. Deputado, nobre colega, deputado Norberto... Norberto quem mesmo? Norberto Repolho. Repolho. Do partido... Eu queria... Seu partido continua chamando Partido das Leguminosas ou ele se tornou Leguminosos? Não, a gente é roots. A gente ainda chama Partido das Leguminosas. Pois não. Com a palavra... Com a palavra, deputado Norberto. Nobre deputado Norberto Repolho. Obrigado, presidente. Deputado Norberto queria... Repolho, o senhor está representando a liderança do seu partido, Norberto Repolho. Nós precisamos votar aqui. Eu estou representando a liderança do Partido das Leguminosas. Como vota a liderança do Partido das Leguminosas, deputado Norberto Repolho? Eu, antes de votar, eu queria fazer uma emenda. Que a gente, além de cantar parabéns para o podcaster Guga, eu gostaria de solicitar que a gente cantasse parabéns também para as cenouras, já que hoje é o Dia Mundial da Cenoura, de acordo com a Organização das Nações Unidas. Com licença, eu queria dar a palavra, por favor. Porque, tipo, eu, deputada Patrícia, do BGBP, que é bem garota, bem Patrícia, a gente queria também fazer a emenda de cantar o parabéns pra linha de skincare coreano, que, tipo, tá vindo por aí e tal, tipo, super ajudando a população brasileira a ter uma pele mais bonita, viçosa. Eu acho que super tem a ver com o projeto. Olha, é o seguinte, eu quero... Desliga o eu vou desligar. Ai, aqui, saco, o, eu vou desligar aqui desliga. O microfone aqui do plenário. Desliga, ai, desliga, desliga. Ai, eu odeio velho. É o seguinte, a gente precisa... Vocês têm que respeitar a liturgia da votação na Câmara dos Deputados. Eu sei que é o primeiro ano dos senhores aqui, mas vocês têm que pedir a palavra. Quem tem a palavra é a liderança do partido. E a gente quer votar isso rápido, porque isso já virou uma palhaçada. Que eu sei lá quem é Google, que diabo é Google, mas... Presidente. Eu... Presidente, aqui, ó. Olha eu aqui, ó. Olha eu. Meu, tipo, ele nem consegue falar direito. Qual que é o seu nome? Ô, presidente, posso falar aqui? Ó, eu. Eu vou passar a palavra pro nobre colega, nobre deputado Gibil, mas vai ser a última vez. Vai ser a última coisa. Ele vai apresentar não, a emenda dele mas presidente, e a gente vai votar. Deputado Gibil, o senhor sabe a relação... Você sabe que nossa relação é de muito tempo. O senhor sabe que o senhor é amigo do meu avô. É bastante, né? É muito. O senhor tem muito... Eu tenho muito respeito pelo senhor, deputado Gibil. Porém, eu peço celeridade. O homem não toma banho antes de vir trabalhar. Eu peço celeridade, deputado Gibil, de o senhor apresentar uma emenda. Ou então, o senhor, por favor, permanecer em silêncio, por favor. Ou apresente uma emenda. Presidente, aqui eu representando aqui o meu partido do PV, que é o Partido do Velho. Eu... Não mudou o nome só... pra velhos? Não mudou. As coisas lá queria mudar pra verde, pra planta, mas velho é mais importante que planta. Velho, planta não paga imposto. Eu só queria falar que eu acho isso ridículo, porque a aloe vera é super importante pra gente. Mas aqui, ó, presidente, por favor, desliga os microfones, as coisas das outras pessoas aqui. Deixa os velhos falar, né? Os velhos acumulam bastante... Né, experiência, saco, tem que falar, né? Falar, nobre deputado Gibil, o senhor, por favor, apresente sua emenda, por favor. É uma pergunta bem, bem básica mesmo, para que a gente manter aqui o nível da conversa. Vai rolar parabéns, mas vai ter bolo? É isso que o PV, ele tá, né, dali à procura do bolo. E a gente não tá vendo nenhum bolo aqui. Nós do PG, Partido Geriátrico. Com licença, presidente, o Partido Geriátrico está junto com o Partido Velho. Deputado Nescau, é importante, aloe vera. Eu concordo, deputado. Cenoura, é super gostoso, entendeu? Olha, deputado, por favor, deputado Gibil está apresentando a emenda dele. Ele vai apresentar a emenda e nós vamos votar. Deputado Gibil, nobre colega, nobre deputado Gibil, por favor, o senhor então está apresentando uma emenda para que tenha bolo, é isso? É isso que o senhor quer? Isso, coloca a MPV do bolo. Ok, então vamos votar a emenda. Eu vou pensar a emenda. Eu poderia. Não pode, presidente, não tô autorizando. Toca a palavra. O senhor se cale. Tô tentando sair daqui, tem 20 minutos já. Não saio, não consigo sair. Os senhores, por favor, silêncio, por favor. Eu vou apensar a emenda do bolo do nobre deputado Gibilbo ao projeto de lei e nós vamos votar presidente, tudo de uma vez. Presidente, coloca o bem casado, já tá colocando aí, coloca um bem casado. Também, bem casado, ok. Então a emenda, estamos apensando a emenda do bolo bem casado. Não pensa na tradição, bem casado é casamento, bolo é bolo. Esse homem aquele, já está aquele, senil. Aquele docinho rosa também de... De Quick? Tá bom, coloca o docinho de Quick não, também não, pra não, gente. Não, deputado, não, deputado. Senhor não, presidente, não, eu queria não, colocar eu uma questão muito pertinente ao aniversário do Guga. Eu acho que não precisava, entendeu? Ordem. Desliga o microfone nessa porra. Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais essa merda. Eu não vou ser silenciada. Eu vou dar a palavra pra líder da minoria, a deputada youtuber bem Patrícia. Depois eu vou dar a palavra pro presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a Lourdes Davan, que também tá aqui e precisa falar. E é isso! Vocês podem dar a sua recomendação para os seus partidos, vocês podem apresentar emendas e nós vamos votar essa nós vamos votar esse projeto de lei, tá entendido? Tá entendido. Olha, a palavra tá comigo, entendeu? Não, eu acho ridículo da parte de vocês fazer isso. A palavra tá comigo. Presidente, eu queria só dizer, não é youtuber, é content creator. Tá bom. A segunda... Chama pra caralho, seu menino aí, ó. Nobre colega, nobre deputada, bem Patrícia. A senhora, como a senhora recomenda o voto para sua pro seu partido? Nós votamos a favor do parabéns, porque é, tipo, super divertido. Muito bem, a senhora tá apresentando alguma emenda? Votamos contra a emenda do PVE, do Partido não, Velho. A emenda do senhor Gilbibo não está sendo votada aí. A emenda do meu tio Gilbibo não está sendo votada aí. Super chato esse negócio. Eu só quero saber se a senhora tem alguma emenda. Eu detesto conservante, parabéns, super processado, é muito chato. Aí, por favor. A senhora, ai, bolo. A senhora, ok, desliga o microfone. Você não consegue comer, né? Por favor. Presidente da Comissão de Justiça. Eu falo. Pela última vez, porque a gente precisa ouvir, porque isso faz parte do processo. Vamos ouvir a palavra da senhora presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Câmara dos Deputados, República Federativa do Brasil, dona Lourdes Avan. Obrigado, presidente. Queria colocar uma questão muito importante e muito atinente ao parabéns do Guga, que é pedir uma emenda parlamentar, um destaque orçamentário para ampliação do teto orçamentário para a construção de um viaduto em Canoinhas. Lá vem ela. Dona Lourdes, nobre deputada Lourdes, a senhora não está aqui para pedir emenda. Não tem nada... Toda a votação. Tá bom. Ideia fixa na cabeça dela, gente. Não tem como. Olha, então, gente, a população precisa de um viaduto novo. Tá todo mundo levando horas pra chegar em casa. É muito importante que a gente vote a emenda parlamentar. O destaque orçamentário pro viaduto em Canoinhas. Do viaduto. Eu nunca vi um negócio desse. Uma pessoa fixada no viaduto. Dona Lourdes, vamos votar a emenda da dona Lourdes. Aqueles que são a favor da emenda da dona Lourdes pelo destaque orçamentário pra construção do viaduto em onde mesmo? Na cidade dela. Permaneça como se acha. Bolo. Aprovado. Foi a cenoura. Falei da cenoura primeiro. Dia mundial da cenoura. Aprovado. Pelo amor de Deus, Anesca. Põe essa calça. Ele tá falando do bolo. Você esqueceu o bolo. Não dá pra comer viaduto. Eu vou votar aqui o projeto de lei 4365, deputado Camargo Cortes, pra gente cantar parabéns pra esse filho da puta desse podcaster. Eles vão cantar o parabéns e a gente vai embora, ok? Aqueles que são a favor, ok? Deputado Camargo Cortes, podemos colocar o seu projeto de lei pra votação? Por favor, senhor podemos, presidente. Senhor, partido, o Sem Noções, nós ficamos muito, agradecemos muito a palavra e a atenção de todos os senhores nobres colegas deputados. É muito importante pra nós. Tá bom, deputado, nós vamos colocar, então, em votação o projeto de lei número 4325, que institui o parabéns para esse, pro Guga. É isso, e nós vamos cantar parabéns e depois até bolo, porque é a emenda do deputado Gibil, que pelo menos... aqueles que são a favor do projeto de lei, permaneça como se acham. Aprovado. Da senhora. Aprovado. Eu preferia muito mais votar pela Oliveira tinha toda a razão. Vamos cantar o parabéns, tá aprovado. Parabéns aí, aprovado. Parabéns aí logo, aprovado. Vamos cantar o parabéns. Parabéns pra você. Não, senhora, não é pra cantar parabéns. Vai ter um pouco será? Tem que ter um pouco será. Não um pouco será, eu vou tirar a calça de novo. Eu quero tirar a calça. Meninas, a gente tá aqui cantando parabéns pro Guga. Olha aqui, mó festa. Muitos anos de vida. Viva o Brasil! Tudo! Bolo. Putz, tia Norma no telefone. Ela ficou lá, gravação. Deixa eu voltar. Alô? Oi, alô, tia Norma? Gustavo! Coisa boa, esse programa já acabou? Já, como assim já acabou, tia Norma? Foi... Completar, senhora... curtíssimo, curta, esse aqui, agora é o intervalo comercial, depois você volta, é isso? Não, acabou, tia Norma, é isso, acabou, foi isso mesmo, eu fiquei surpreso que a senhora ainda tá aí. Mas como eu adoro esse programa, nunca vi história mais bonita, com aquela história lá do meio, cheguei a me arrepiar inteira, que o Arthur já saiu, que foi embora fazer as coisinhas dele, mas eu fiquei aqui... Eu gostei da mocinha que participou, a graça de menina. Muito bom. E agora, mas vai ter uma segunda parte. Perisol. Pluf.